Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvinte do Magicando, está começando a sua dose bissemanal. Eu sempre falo bissemanal, não sei porque é quinzenal de capirotagem. E hoje a gente vai falar sobre ele, a menina dos olhos de diversos ocultistas, o menino tarô. Menino tarô. Pra me ajudar, e assim, só pra gente, antes de a gente começar, é bom falar que a gente não vai falar aqui da parte histórica. A gente pode até citar uma coisa ou outra, dependendo do contexto do que a gente estiver conversando, mas se vocês quiserem uma parte histórica, saber de onde que o tarô veio e tal, as implicações mais básicas, você vai pro Mundo Freak Confidencial número 43, escuta ele e vem pra cá se você for muito basicão. A gente vai tentar ser o máximo possível de for dummies pra vocês, porque eu não entendo nada também. Então eu tenho algumas dúvidas pra tirar. E é isso, pra me ajudar temos aqui ele, Marcos Keller. Olá, gente, não se esqueçam que o tarô não se desenhou sozinho. Que a galera costuma falar o tarô do Crowley, esquecendo a Lady Frieda Harris. Ou, o tarô do Rider White, e esquece a Pamela Smith. Não foi desenhado sozinho. E sem essas minas, essa porra nem tava aí. Porque os filhos da puta não desenhavam nada. E ia sair um tarô do boneco palito, né? Tarô do boneco palito. Inclusive tem. The Stick Tarô. Mas parece que ele não foi editado. Temos aqui ele também, Vinícius Ferreira. Ó, eu já vou começar falando que eu acho que tarô é superestimado. Já sabemos de onde vem. Não. Vamos ter treta, gostei. Já vi de onde tá vindo a treta. Depende se você tira com a mão direita ou a mão esquerda. Vale. Temos aqui ela também, Lívia. Oi, gente, eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu gosto do tarô das fadas. Eu acho que é o mais bonitinho que tem. Depois do tarô do boneco palito. Gosto muito dos Illuminates. Da Hello Kitty. Da Hello Kitty também é muito legal. Tem... Do zumbis é bacana. Tarô do Pokémon. Tarô do Pokémon. Aquele vintage de tipo minas de pin-up dos anos. Isso. Por mim, eu fazia uma coleção com tudo isso. Tem aquele tarô das donas de casa. É isso aí, mano. Putz, tarô da dona de casa. Tenho, é legal. Eu tenho tarô. É legal. Tarô zumbi eu não vi ainda. Tarô zumbi eu tenho. Ele é realmente bonito. Mas ele também é um white. O problema é que é tudo leitura morta. Essa voz aqui. Essa voz. Eu me tenho. Caralho, eu sou muito burro, devia ter falado leitura fria. Temos aqui também o nosso especialista em tarô, que oferece vários cursos de tarô por Telegram. Isso parece coisa de picaretagem, mas não é verdade, né? Tipo, parece que eu vou te ensinar, vou te dar um curso por Telegram. Mas não, é verdade, sério. É o Rodrigo Brola. E aí, galera, beleza? Inclusive, o curso de tarô do Telegram tá meio parado. Porque alguém esqueceu de mandar os áudios complementares. Puta, é mesmo? Caralho, eu gravei, eu não enviei. Quem será, né? Quem será que não enviou os áudios complementares? Filha da puta esse cara, hein? Agora você tem 2 horas pra esse áudio aqui. Vai ser esse aqui. A gente vai colocar no Telegram, inclusive. Então é isso, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a arte do tarô, que é algo que eu me interesso muito por essa parte arquetípica. A gente vai discutir exatamente sobre se tem função realmente oracular, se não tem, o que que é. É que é magicando, né? Não é o mundo freak, então... Sim, tem. Segundo os não céticos. Então é isso, vamos começar, vamos lá para os recadinhos e vamos falar sobre tarô. Chegamos aqui agora nos momentos do recadinho do Magicando. Vamos anunciar capirotagens, mas vai ser um recadinho diferente, especial, do fundo do cocoro. Estou aqui com a equipe completa, Juliana, Marcos Keller, Vinícius Ferreira e Lívia Andrade, que está sendo muito má comigo nesse momento, inclusive. Agora o microfone é de vocês, se virem aí, rapaz, freestyle. Gente, o que aconteceu foi que na festinha lá do Halo Telemann, que o Kalen fez, que a gente participou, que foi aqui em São Paulo, a gente encontrou um brother muito, muito legal, que foi o Flávio. Ele ficou lá conversando com a gente e falou que ele tava fazendo um grupo, ele, os amigos, o pessoal lá da quebrada dele. Que ele é lá do sul, da zona sul. E ele chegou lá, vendo a quebrada dele, ele percebeu que de um lado só tinha igreja e de outro lado só tinha bar. E que a influência da igreja ali tava grande e tal, e ele começou a puxar a galera dele. Começou a dividir os livros que ele tinha lá da penumbra. Pera lá. Primeiro vamos falar quem é a galera dele, né? É, vai lá. Primeiro que o Flávio, ele contou uma puta história de vida foda que ele teve e tal. Eu não vou contar aqui tudo, até porque é de foro íntimo do cara. Mas, assim, o cara saiu de uma situação muito merda e hoje em dia ele leva uma vida digna e tá melhorando, e tá fazendo faculdade, o caralho. Por quê? Porque ele se devotou a estudar não só as coisas profanas, como também o ocultismo e magia. Que isso está fazendo ele virar uma pessoa melhor, além de conseguir oportunidades melhores na vida. E ele vê assim, porra, aquela galera que mora lá na comunidade dele, porra, pessoal que é mais privilegiado do que ele já foi em um determinado ponto, mas o pessoal não corre atrás. E ele começou a incentivar esse pessoal a estudar também, mais uma vez, não só as coisas profanas, como também a parte espiritual, vamos dizer assim. Agora a gente chega nesse ambiente de igreja de um lado e bar do outro. Pois é. Aí já tá, olha pro lado da igreja, olha pro lado do bar e começou a juntar a galera dele. Ele te explicou mais o que ele fazia com a galera, né? Ele divide os livros, faz grupo lá pra discutir e tal, cada um tem a sua prática. De vez em ele falou que uma vez por semana, mais ou menos, ele junta a galera também pra praticar alguma coisa num ambiente livre e isento, né? Meio que uma zona autônoma temporária em que não vai ter pastor no cangote das pessoas, então cada um pode fazer suas macumbas, cada um tem sua prática individual, coletiva, mas um não precisa interferir com o outro, as coisas não precisam ser em grupo, mas ele consegue organizar meio que uma resistência à inquisição neopentecostal que existe dentro desse tipo de ambiente. Ô Keller, você vai imitar o pastor agora? Agora é o momento. Eu não! Não vou imitar, não! Continue! Amém! Aleluia! Xilabaxara, Xabariuba, Xabala House! Eu amo esse final, Xabala House! Então, a gente chegou a essa conclusão depois de ficar lá conversando com ele. E, cara, esse cara tá fazendo a verdadeira bruxaria apocalíptica, cara! Esse cara é um iluminado! Ele não tinha lido o livro enquanto ele estava lá na festa conversando com a gente. Ele pegou o livro lá com a gente. Ele ganhou um sorteio porque ele foi a primeira pessoa que falou mais rápido. A pessoa não tinha nem acabado de fazer pergunta qual era, como se chamava o podcast mais maravilhoso do mundo, de ocultismo e capirotagens. E ele já mandou magicando. E aí olharam pra ele e falaram assim, nossa, mas a gente nem acabou de fazer pergunta. Aí ele disse, porque eu gosto muito. Eu adorei. Que bonitinho. Não, vocês mandaram, seja na festa do Kalen, vocês mandaram qual o melhor podcast, o cara falou magicando, vocês não foram, cara, surrados? Não, foi por minha conta, Andrei, óbvio. Não foi essa a pergunta, não, Andrei. Não foi a pergunta, qual é o nome do podcast da Penumbra Livros? A pergunta foi essa. O melhor podcast de capirotagem é por minha conta pra tirar sarro, tá bom? Conversa entre adeptos. Não fiquem de butthurts, tá? É só brincadeirinha, gente. Devo dizer que essa não foi uma pergunta comprada, hein? Foi o pessoal do Kalen que fez essa pergunta. A gente não tem nada a ver com isso. Olha aí. Então, aí ele disse que ele foi pra lá, ele tava sozinho. E ele disse que tinha chamado os brother dele pra ir, e os caras ficaram meio assim, não vou, que o pessoal de lá deve ser tudo cabeçudo. Acho que até a véspera, sei lá, ele tava organizado de ele mais 5, né, uma coisa assim. E o pessoal deu pra trás. E eu quero falar, agora eu vou falar diretamente com vocês. Vocês cinco, no meio de 5 a 10 pessoas, que deram pra trás no Flávio, vocês estão tudo na listinha lá do pau no cu. Antes do Natal, você? É. Pau no cu. Pô, cara, podia ter ido. Ficava lá, conversando com a gente, tomando uma cerveja cara. Não, então, mas eu entendo esse tipo de coisa, principalmente por causa do... Eu não sei se o Bruxaria Apocalíptica fala exatamente sobre esse tipo de coisa, né? Mas como eu tô sempre do lado Keller, e a gente acaba sempre discutindo sobre anarquismo e esses esquerdismos e tal, mas é muito comum esse tipo de coisa da pessoa... Essa questão de pertencimento ao local, assim, que pra gente pode parecer uma bobeira e tal, mas para essas pessoas realmente há aquele senso de não pertencimento. E isso é foda de quebrar, sabe? Não é fácil, assim, do tipo... Às vezes a pessoa tá lá morando na periferia, não tá com a roupa legal que acha que deveria, não tá com... Não sabe falar direito como acha que deveria, que fala, né? Tem o seu próprio modo de falar dentro da comunidade e o cara... Ele acha que vai virar chacota. Algumas pessoas, inclusive, fazem chacota, né? Eu vou falar que vira e mexe, né? Eu sou filho da periferia também, eu moro na... Suzano é depois da Zona Leste de São Paulo, né? É uma área bem difícil. Dou aula em periferia e eu tenho muita dificuldade com isso. Pra quem for do grande ABC, tem uma, em Mauá tem o Zaíra, minha família morou no Zaíra há muito tempo. Então é uma área... São locais bem complicados, assim. E pra mim é bem difícil, né? Tem uma frase, até que eu tava conversando agora, a gente tava conversando em off aqui, e a Lívia lembrou, né, que teve uma vez que eu fui dar um rolê com os alunos, porque eu tinha essa parada de chegar pra eles, aluno daqui de Suzano, tal, de Palmeiras, que é uma área rural de Suzano e periférica ainda, e eu colei na galera e falei, não, vamos pro centro de São Paulo, vocês têm que ocupar o centro, ocupar os locais, conhecer e tal, e na hora que a gente foi comer numa padaria, uma padariazinha, assim, um copo sujo, uma padoca, um dos moleques falou assim, eu não vou entrar aí não, professor. Eu falei, por quê? Porque tá mais limpo que minha roupa, e eu não entro em lugar que é mais limpo que minha roupa. Não, nem tava, tá ligado? Mas é que você não sente mesmo pertencimento como daquele espaço. E vira e mexe, eu também me pego nessa parada. Então é uma coisa que eu tenho que falar, não, eu pertenço aonde eu quero, né? O meu lugar é onde eu estou. Eu tenho que me lembrar disso vários e vários momentos. Então eu tô ligado que é uma parada complicada. Eu só queria emendar uma coisa. Assim que já citaram Bruxaria Apocalíptica, e tem uma frase dele que eu já citei em outro podcast, e é uma parada que eu amo de paixão nesse livro. É o momento que o livro me ganha, logo no começo dele, quando tem o manifesto, né? Que eu vou mudar o nome Bruxaria aqui por magia, em geral. Magia é o recurso dos despossuídos, dos impotentes, dos famintos e dos abusados. É ela que dá coração e língua a pedras e árvores. Ela veste a pele áspera dos animais. E ela se volta contra uma civilização que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Então, mano, a gente tem na mão pra tomar o espaço mesmo, e vamos. E a gente se basta. Se você tá em grupo ainda com a tua galera, vocês se bastam. Vamos ocupar esses espaços, sim. E além do mais, que essa galera daqui do Magicanto também é tudo bando de maloqueiro, então é nóis. Exatamente. Vou fazer deixa um acréscimo. Eu complementar. Pode falar, Ju, por favor. Vou fazer um acréscimo. Olha só, Flávio, fiquei sabendo pela boca de Vinícius que você me viu lá e você falou, ai, não vou falar com a Juliana, não. Não foi o Vinícius, não, foi a Lívia. Fui eu. Não sei se você tava com vergonha, qual é que é. Eu disse, vai lá falar com ela, mas acho que é que você tava muito, muito cara de capirotada, você tava com chifres, cupidão. Eu tava fantasiada de falso, né, bicho? Mas olha... Não, calma aí, mentira, Ju, vamos falar a verdade, você sai assim até pra comprar jornal, né? Sim, assim, é verdade. Maquiagem de terça-feira. É, ou vai falar que nem uma senhorinha, enquanto você tava vindo gravar com a gente, não fez um cruz credo enquanto tava passando por você. Ai, pode crer, temos essa história. Então, ó, fiquei sabendo disso, hein, senhor Flávio, vou dizer para o senhor... Fiquei muito chateada, pois queria muito conversar com o senhor. Então, senhor, por favor, mande um e-mail para nós. É aquele e-mail que eu disse, senhor Andrei? Querido chefe, contato@magicando.com.br? Exatamente. Então, vou Vou repetir, contato@magicando, vocês sabem que é com CK, né, querido Flávio.com.br. Por favor, manda mais, eu quero saber mais sobre a sua história, já que você não foi lá conversar comigo, seu danado. Agora eu quero que você me escreva, porque eu quero saber muito sobre vocês. Eu quero conversar com vocês, com todos vocês, não só com o Flávio. Fala mais do projeto, né? O que você tá fazendo aí, essa pegadinha de conversar com a galera, de juntar um grupo. Porque eu vou te contar que eu fiz isso também muito tempo aqui em Suzano. Tinha uma galera que a gente se juntou por uns 3 ou 4 anos, mais ou menos assim. Uma vez por mês, mais ou menos. Às vezes rolava a cada 15 dias. Pra gente trocar ideia sobre algumas coisas de questões espiritualistas. Às vezes o nego levava o Corão, às vezes o nego levava a Bíblia. O Livro da Lei era marca presente sempre. Tem vários conteúdos que eu escrevi nessa época. Versões erradas. De livros que estão por aí, assim, de mal traduzidos e PDFs da vida, a gente sempre tinha essas discussões. Então eu achei bacana mesmo o projeto. Foi de bola, pois deixa eu complementar então com um outro recado pra uma outra galera. É o outro espectro da parada. Se você é o corno que fica segregando, que fica sendo elitistazinho, babaquinha, pau no seu cu. É, tira o pessoal que não foi lá, tira o pessoal do pau no cu, eles têm essa. O pessoal que não foi tem essa salva, tá? É carta de alforria aí, vocês se livraram desse pau no cu. Coloca só os elitistazinhos no pau no cu, pronto. Ok. Tô feliz. E eu vou te falar também, ô Flávio, que na próxima vez que você vê a Ju, chega pra ela e fala: Hello, guten Abend, phone. Pronto. Fala assim pra ela que é certeza que vai dar tudo certo. Faz isso não, Flávio. Você vai cuspir nela, ela pode ficar zangada. Eu ia falar, vai encostar o capiroto na minha frente, vai na hora ganhar minha simpatia. Pronto. Excelente. E aí, alguém tem mais alguma algum coisa mais falar pros elitistas aí? Ah, cara, não, se você é elitistazinho, véio, você merece a morte em vida que a Golden Dawn tá passando hoje, tá ligado? Defendendo o Trump, é isso que você merece. Pronto. Vambora. É, eu estou muito orgulhosa de saber que a bruxaria apocalíptica rola em lugares onde a maioria acharia que não rolaria, né? Eu tô muito orgulhosa, por isso que eu quero muito saber de vocês. Por favor, escreve. Eu tô esperando esse e-mail ansiosamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse recadinho aí. E pau no cu dos prejudicados. Vamos conversar o Magicando. Beleza, gente. Voltamos aqui. Cartas de tarô. É muito interessante porque, diferente de outros modos oraculares, como runas e Xing, tinha aquele que as menininhas faziam na sala de aula, que fazia tipo aquele origamizinho e ficava fazendo assim com o dedinho. Você considera aquilo uma forma oracular? Tem um futuro, não tem? Pra mim, aquilo se chamava tédio. Tá, faz sentido. Mas vai que o tarô, tipo, a gente tá mega tipo, ah e tal, e na verdade foi criado pra um cara que tava cheio de tédio no medieval. Bem me quer, mal me quer. Então, bem me quer, mal me quer e tal. Mas o tarô é interessante porque ele atravessou aí a cultura pop e hoje todo mundo sabe mais ou menos a sua função, consegue arranhar um pouquinho o conhecimento, mesmo sendo bem leigo. E é diferente, por exemplo, sei lá, runa. Se você não for um viking, uma germanista, igual a Ju, ou coisa nesse sentido, você pode no máximo achar esteticamente interessante, mas mal conhecer aquilo. E Xing é a mesma coisa. Agora, tarô, ele já tem toda uma carga ocidental de... Eu acho que as pessoas acham que entendem tarô. Principalmente em cultura pop, assim, quer mostrar que é uma coisa muito horrorosa vai acontecer, coloca lá a carta do diabo. Carta mó boa, mano. Depende do quê, né, cara? Putaria. Pra putaria, cê, muito aí, boa. Pra isso é muito boa. Desde quando você é ruim. É verdade. Agora, pra outras situações, o negócio pode ficar meio... É assim... Mas nesse aspecto, comparado a outros oráculos, o tarô é mais simples. Nossa senhora, eu jogo runas. Eu acho o tarô muito mais complexo. Não, a runa é pior. Me convence. Eu acho que runa é bem pior do que tarô. Eu acho bem mais complicado. Eu tenho uma outra coisa. Pode levantar uma sim, bola sim. Aqui? Tem uma outra bola pra levantar. tem vários desses métodos oraculares que tem uma parada assim de você estar ligado com a egrégora, né, com aquela forma de pensamento, ou até ter autorização divina para trabalhar. Por exemplo, é o caso de Búzios. Sim. Búzios, sim. Você pode saber a técnica, tudo certinho, eu sei a técnica, sei o significado, mas eu não sou sagrado, eu não... Ifá, né? Ifá, eu não posso jogar. Né? Você não tem a carteira, ser... você precisa ser autorizado por alguém. Isso vem de uma porrada de tradição de matriz africana, é o lance da outorga de poder. Sim. Se você não tem outorga de poder, o sistema simplesmente não vai funcionar na sua mão. Até porque é uma... são uma parada oral, né? As tradições de matriz africana. Uhum, né? Então essa coisa da palavra é muito importante. O Ocidente você perde um pouco disso com as coisas materializadas em papéis, em autoaprendizado, né? É uma outra forma de tradição. O próprio Ifá que a gente falou aqui precisa de uma autorização da divindade para fazer. Iniciação, assim. Iniciação. As runas, elas são mais complexas do que você parece ao primeiro olhada. A primeira olhada, ela tem uma outra parada, assim, que até dá para fazer alguma coisa. Mas elas também são complexas. Você precisa entender o que é a proposta daquele mundo e tal para poder sacar. Tarô, ele é legitimamente ocidental. Uhum. Então ele não foge da gente. Acho que até por isso que o Grolla falou que é mais fácil. É, você não precisa entender uma outra cultura. Já é a cultura ocidental. Eu acho que ele, em termos de egrégoras, ele é mais aberto também. Ele se encaixa em mais coisas. Você vai brincar com runa, meu, runa é uma coisa totalmente conectada ao mundo nórdico, entendeu? Então eu acho que se você não está conectado nesse mundo, nessas egrégoras, você não consegue usar aquilo. Eu fiz curso de runa, eu tinha livro, cacete A4, não dá, não funciona pra mim. Ou então tem uma outra parada que você lê tarô nas runas. Eu conheço gente que tá lendo runa. Oi? E aí utiliza. É, tá lendo runa. Isso é uma coisa que eu queria puxar mais pra frente. Esse daí, com licença, esse daí é o tal do choque de egrégora. Foi o choque de egrégora, famoso choque de egrégora. O choque de egrégora foi uma parada que eu vi um dia desse aí, que era uma loja que tava vendendo a camisa do Capitão América e no manequim tinha um capacete de Stormtrooper. Tá, isso pra mim é choque de egrégora. É, isso é uma coisa complexa. O resto tá sacanagem. Não é, não, é tudo Disney. É verdade. É o Disney Verso, né? Então, a gente podia botar a orelhinha de Mickey também no Stormtrooper. Perfeito. E um sabre de luz no maravilhoso. Excelente. Mas o que o Grolla falou é interessante, né? Já faz... Eu vou evitar usar a palavra egrégora, porque eu acho que a gente precisa fazer um episódio sobre egrégora pra finalmente por favor, explicar, desmistificar e falar o que, que é e o que, que não é egrégora, né? Pede, a gente já tem o André Egrégora aqui. Tem o Andrégora. Não erra. E tem o Egregrola. Então pede uma explicação de 5 minutos aí, cara. Só pra... Não. O que eu quero puxar é... Vamos voltar um pouco. Mas é que eu acho que ele é culturalmente mais fácil, exatamente porque ele trabalha muito com arquétipos. O próprio Jung, ele chegou a trabalhar com tarô. E o Jung, vamos lá, ele não era nenhum místico. Ele era bem porra louca. Pelo que eu saiba, durante algum tempo, o tarô era tão comum que era um exercício comum para todos os artistas, por exemplo. Você fazer o seu tarô. Qualquer pessoa que estava numa faculdade, que só tinha gente riquíssima nessas faculdades, né? O quê? Século XVIII, XIX. Faziam o exercício, era fazer o tarô. Era comum. Então, imagino que o Jung teve acesso por esses meios. O Jung gostava de fuçar com o ocultismo. Misticismo. O Jung, ele não era místico, mas quando ele tá chegando a ficar velhinho, Jung, tá místico para caralho. Esse papo de não era místico, mas não. Eu vou ali dar uma olhadinha no negócio. É pra não perder credibilidade na academia. Ah, não, eu não sou. Não sou e tem uma filha desse tamanho de livro. A introdução que o Jung escreveu pro I Ching, eu acho fabulosa. Sim, e a maior biblioteca de alquimia da Europa no período era do Jung. Olha, ainda hoje, uma das maiores bibliotecas de alquimia do planeta, se eu não me engano. Beijo pro Pablo de Assis, que eu acho que foi dele que essa informação. E o livro vermelho do Jung, que eu acho que é um dos últimos, que ele é bem essas reflexões. Não era do Mao Tse-tung? Acho que ele... Não era do Marx? Eu também deve ter um livro vermelho. Então, mas o que eu quero falar é que exatamente, a gente está trabalhando aqui com símbolos que são muito pertinentes e arquetípicos para nossa cultura, né? Então, por exemplo, é muito fácil a gente conseguir encaixar a Jornada do Herói. Ou será que a gente está lidando com elementos tão puros que a Jornada do Herói é ali? Porque Jornada do Herói, para quem não sabe, é um elemento, é uma estrutura utilizada para roteiro, mas que ele advém do monomito. E o monomito, você trabalha com esses arquétipos que seriam arquétipos de uma história e que, enfim, a gente poderia se identificar com isso em diversos pontos da nossa vida e a gente pode fazer essa conversão, né, para várias coisas. Grolla, time to shine. Vai. Jornada do Herói. Ah, de cabeça, sim, cara. Não vou... Jornada do Herói assim, e tarô, relação. Eu, numa das minhas pesquisas mais antigas, eu não sei se isso é um fato, precisaria ir mais a fundo. Dizem que o senhor Joseph Campbell foi um dos maiores colecionadores de tarô do mundo. Então, dizem que a biblioteca dele de tarô era muito extensa. Não sei se isso é fato. Eu sei que tem um livro que eu também agora não vou lembrar. A gente tentou traduzir esse livro, que a introdução do livro de tarô era do Campbell. Existem conexões? Existem. Alguém perguntou pra mim até no curso: ah, mas dá pra você combinar linearmente a jornada do herói com os arcanos maiores? Não. Porque nos arcanos maiores você vai ter uma mistura das etapas com os personagens, com arquétipos, com uma série de coisas. Mas eu queria só fazer um parênteses, Gorola, porque para quem não, porque assim, só para fazer uma introdução para quem não conhece o Monomito, você tá trabalhando ali com diversas etapas de uma jornada de aprendizado e transcendência, sim, né? Então, sim, por exemplo, tem o momento da travessia do limiar, tem o momento de chamada aventura. Faz uma explicação básica. Star Wars é uma forma bem pois fácil. Então, Star Wars, Harry Potter, você tem todos esses filmes mais basicões aí de cultura pop. O próprio Matrix, ele tem toda uma estrutura básica que, se você colocar um por cima do outro, você vai ver que, apesar de não participarem o mesmo tempo do filme cada etapa, você tem ali etapas muito próximas. Então, por exemplo, vai ter um momento em que o cara vai ligar pro Neo e vai falar: porra, vem aqui no Coelho Branco, vem chamar o Coelho Branco. Aí tem um momento que vai vir um androide, vai chegar na cara do Luke Skywalker e vai falar: não, porra, você tem que me levar lá pro Obi-Wan. É, que seria o chamado aventura, né? O chamado aventura, por exemplo, é uma etapa mais conhecida aí, que o herói tá ali no mundo comum dele e ele é chamado. E aí encontra o mentor. E encontra com o mentor. Não, tem mentor, tem mestre, né? São vários. Acho que a melhor coisa pra você imaginar, assim, é que a jornada do herói, elas são fatos importantes, que são tipo bloquinhos de Lego. E aí cada história monta esses bloquinhos da mesma forma, mas sim, todos os bloquinhos estão lá. É, mas não precisa nem seguir a mesma ordem, né? Não, eles estão lá, mas às vezes a ordem... E não precisam ser a mesma ordem, não precisam ser... Todos os mesmos blocos. Não, e não precisa ser na prática. Por exemplo, enquanto com o mentor, não necessariamente precisa ser um mestre dos magos que vai estar lá e vai te ensinar. Muitas vezes pode, sei lá, vai ter história que vai... Ao invés de ser uma pessoa que vai te ensinar alguma coisa, algum efeito pra você transcender, vai ser uma situação. O seu mestre vai ser uma situação. A chamada do herói. Tu não precisa necessariamente chegar, alguém ligar pra você: André, vem aqui que eu vou te fuder. Não, pode ser alguma outra coisa que vai acontecer na sua vida que vai te mover, né? É isso que a gente, quando a gente tá falando de arquétipo, né? É muito mais fluido do que exatamente uma forminha de bolo que a gente vai seguindo. Mas enfim. Quando você pega um encontro com um mentor, por exemplo, e você olha nos arcanos maiores, você vê nitidamente o Hierofante. A carta tem um significado de ensinar ou aprender, né? Mas na imagem da carta, você tá nitidamente vendo ali o mentor, alguém que está ensinando. Barbado, né? Barbado e tal, sentado, com autoridade, piriri pororó. Agora, no tarô, ela, quando você vai estudar, ela vai respeitar uma sequência. O que vem depois do Hierofante? Vem. Os enamorados têm esse significado do chamado para aventura. São as escolhas, são escolhas. É o Morpheus mostrando a pílula azul e vermelha pro Neo, por exemplo, entendeu? Ah, mas não tem a ver com amor? Não necessariamente. É que amor tem a ver com escolhas. Talvez por esse viés, a caixa... É agora, isso que eu digo que as pessoas acham que entendem. Então, quando você olha objetivamente pra carta, a coisa fica confusa. Porque aí você vai olhar pros enamorados e vai falar amor. E a coisa não... E você vai olhar pra morte e vai falar morte. E as coisas não são... Inclusive é o que tá escrito na carta. É o que tá escrito na carta, inclusive. Aliás. E as coisas não são tão objetivas assim no escrito no tarô. E desenhado, né? Também. Mas a carta da morte, por exemplo, podia ter uma borboleta saindo do casulo. O significado seria o mesmo. Mas não tá. Na verdade, não. Faz até mais sentido. É? Na verdade, faz até mais sentido pra mim. Eu não entendo nada. E tem uma outra parada que também é legal. O Grolla optou por ver o tarô, né, a partir da visão da jornada do herói, é uma forma como ele olha. E você tem várias pessoas que olham pro tarô de outras formas. E aí você consegue construir outras coisas, que nem até uma conversa que a gente teve um tempo atrás, lá no Mundo Freak, inclusive a gente vai transferir pro Magicando, já deve estar, enquanto você está ouvindo esse episódio. O André já vai ter mais trabalho. As postagens sobre tarô que eu fiz no Mundo Freak há um tempão. Né? Isso na época do primeiro paradinha de tarô, sobre os arcanos maiores. Que eu optei por ir do mundo ao mago. Ao mago não, ao louco. Fiz ao contrário, né? Em vez de vir em ordem crescente, eu fui em ordem crescente. Porque pra mim eu achei que era mais fácil você vir de uma parte mais etérea puxando pra uma coisa um pouco mais material, pro início da aventura. Foi essa a puxada que eu resolvi fazer. Na hora me pareceu uma ideia decente. até foi uma conversa que eu cheguei a ter com o Urola sobre isso. Então, depende do olhar que você coloca sobre aquilo também, né? E vai a minha pergunta. Esse negócio da sequência. O pessoal diz, começa no louco, outros começam no mago, outros diz que você pode olhar de qualquer forma e coisa. Tem cabimento? Então, ou é pessoal mesmo? Tem gente que troca a força com uma outra carta. Tem a White faz a troca, ele troca a justiça com a força. O Crowley volta, mas o Crowley troca. Mas ele troca só. Ele troca os caminhos, né, Keller? Ele troca. Tem um caminho, acho que ele troca. O Imperador com a estrela. Sim. Tem essa troca. No White, se eu não me engano, tem a lógica de você colocar a justiça como 11ª carta. Então você teria 10 cartas no começo, a justiça no meio, que mantendo o equilíbrio, e 10 cartas depois. É que é a lógica francesa, não é? Tem uma parada dessa. Não tem uma parada que é da escola francesa e outra que é da escola inglesa. Assim. Vendo que você tá tirando o louco da brincadeira, certo? Você tem 10 antes, a justiça, 10 depois, o louco tá fora. Por quê? Tem gente que fala, mas o louco deveria ser 1, o mago é 1, o louco é 1. Não, mas o louco é o 0, ou o louco é o 22. Então, o louco não tem número. Certo? Por quê? Se você olhar pela lógica da jornada do herói, que as cartas dos arcanos maiores ou são arquétipos, ou personagens, ou situações na jornada do herói, o louco é o herói. Então faz sentido ele não ter número porque ele transita entre as cartas. Ele tá em todas as posições, em qualquer posição. Entendi. Depende do momento. Tanto que tem uma tiragem, um método, se não me engano, é a tirada do louco, que você abre as 22 cartas, e basicamente você conta aonde o louco aparece pra analisar, e aí de repente você pega as outras cartas e coloca na ordem normal e vê aonde o louco tá pra ver em que etapa da jornada tá o louco agora. Inclusive, um momento de silêncio pro tarólogo e magista que só sabe fazer cruz celta e leitura de 3 cartas, por favor. Então, é isso. Obrigado. Que eu ia perguntar, assim, você falou dessa tiragem aí diferente que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. É uma questão de gosto. Então, é uma questão. Porque a mais conhecida e que normalmente mostra no pop é fazer a cruz. A cruz celta. A cruz celta é o tradicional. O tradicional. Mas. Que provavelmente não é celta, inclusive, né? Só pra lembrar. Inclusive. Agora, na verdade, a gente até catalogou, né? Eu, Keller, e o grupo de estudos, a gente catalogou. Mais de 200 tiradas diferentes, não foi? Foi cento e tanto. No final das contas, 200 páginas. Tem alguma coisa, mesmo, porque a verdade é que eu hoje eu vou mais no feeling. A gente tava brincando quando a gente fez o TOT, porque eu queria que tivesse estrutura para você criar métodos e colocar métodos. E o Chris insistindo que a gente tinha que ter um sistema de tiragem livre. Que o cara simplesmente pudesse jogar as cartas. Eu falei, Chris, isso é um lixo. Não tem essa tiragem livre. Tem que ter método, tem que ter método, tem que ter método. Hoje eu só uso tiragem livre. O que me der na louca na hora, eu puxo. Aliás, o TOT foi uma surpresa assim fenomenal pra gente. Porque eu já fiz leitura. O TOT é um aplicativo de tarô que a gente usa principalmente pra gente. Nós fizemos principalmente pra nós e quem mais quiser tá aí disponível. O TOT é uma parada fenomenal. Porque é incrível. A gente achava que é só uma parada, um bagulho pra tiragem e tal. Mas é incrível como é bom pra tiragem. Ele funciona. Ele funciona. Foi uma coisa assim, surpreendente mesmo. Tem várias paradas que às vezes eu prefiro tirar no TOT pela facilidade, já tá na mão, né? Apesar de eu carregar quase sempre o tarô. Então, aí a gente vai começar começar as primeiras dúvidas, né? Vamos, porque, lá, por exemplo, isso aí, o TOT é um aplicativo para celular que vocês fazem. Então, em algum momento, o programador foi lá e definiu como é que ele ia usar a aleatoriedade das cartas. E aí, por exemplo, eu como cético, posso questionar o seguinte. Não existe uma aleatoriedade pura. Ele usou alguma regra ali no código para simular uma aleatoriedade, que no duro, na prática, é, mas na teoria não é. Mas, enfim, não vou entrar em teorias loucas de matemática agora. Mas funciona. Vocês estão falando que funciona. Então, qualquer coisa funciona. Inclusive, você não precisa de carta pra ler tarô. Só um outro detalhe. Era isso que eu ia falar. Tem gente que tira, tira tarô em qualquer coisa, né? Sim. Então, o quê? É uma ciência, um feeling? Por exemplo, se eu fazer duas tiragens diferentes, elas vão sair a mesma tiragem? Não, né? Não. Não. Mas, na teoria, elas têm que significar a mesma coisa. Na verdade, na prática, você não faz duas tiragens para a mesma coisa. Tá. Entendeu? Aqui, assim, a questão é, para a gente analisar sistemas, tiragem, é você entender como ele funciona. E a questão principal é, importa como ele funciona? Eu pego todos os arcanos maiores aqui. Você tem um problema, você quer clarear alguma coisa em relação a esse problema. Você puxa uma carta e sai, sei lá, o que, que saiu aqui? É namorado, certo? Fudeu. Beleza. Agora, pensa o seguinte. Será que, por sincronicidade, esse namorado clareia essa situação, esse problema exatamente? Ou será que todos os problemas têm todos os arquétipos e qualquer um que saísse aqui ia te trazer algum símbolo que ia te ajudar a resolver isso? Então, beleza. Isso funciona dentro de uma perspectiva de eu tô fazendo uma autoanálise. Sim. Mas numa perspectiva oracular. Oracular? Dá no mesmo. É autoanálise. É autoanálise, basicamente. Uma coisa que você tem que pensar, tarô não vê futuro. Então é algo bom pra gente separar aqui. Aliás, vamos só falar uma outra coisa? Absolutamente nada lê futuro. É outra coisa que é importante a gente falar também. É, nem previsão do tempo. Né? Não, não, inclusive não, previsão do tempo menos ainda. Eu prefiro tirar a previsão do tempo no tarô do que olhar lá Maju, no Globo. Né? O que às vezes dá pra dar uma sacada assim, deixa eu só explicar uma coisa. O que dá pra fazer? Imagina que o tarô, na tiragem, você tá vendo de um ponto de vista mais alto. Então você tá vendo uma coisa que tá próxima. É, quando você tá na situação, você não consegue ver o desenrolar dela. Raramente você vai conseguir. Tanto é que tem uma galera que medita pra poder acalmar a mente e conseguir ver a situação melhor. O tarô, ele faz mais ou menos isso. Ele vai te ajudar a ver caminhos que você não consegue observar na mente nublada. Essa é uma das ideias. É uma espécie de você se deslocar de dentro do problema pra fora pra ter uma visão mais... Exatamente. Sim. Ele vai te mostrar uma linha de tendência. O Vinícius falou isso num outro episódio. Faça magias de longo prazo e oráculos de curto prazo. Basicamente, o tarô é isso. É, você nunca vai tentar jogar carta? Sim, tudo bem. Ok, não tô criticando quem faça. Mas Eu particularmente... Opa, cadê a lista do pau no cu? Não jogo cartas a longo prazo. Pra mim, ele vai funcionar há 3 meses. É uma linha de tendência. 3 meses é uma coisa meio comum, né? Que o pessoal fala pra vários oráculos. Tipo, você não mais em 3 meses. Eu não sei de onde saiu isso também, mas é uma parada que eu também já percebi. Normalmente é 3 meses. Às vezes, raramente, se for uma coisa assim, muito estica um pouquinho. É. Mas normalmente é nessa medida. Não dá pra você falar, vai acontecer tal coisa daqui 2, 3 anos? Não sei, cara. Deixa eu fazer um paralelo. Eu entendo, por exemplo, muito mais de Xing do que de tarô. Eu nunca me esforcei pra entender tarô. É por isso que eu não entendo. E eu percebo o seguinte, o Xing é uma coleção de 64 trigramas que podem mutar para outros 64, que na verdade são os mesmos, mas sempre é possível fazer uma mutação. Cada um desses tem 6 linhas, né? Trigramas não, hexagrama, desculpa. Cada um desses tem 6 linhas e cada linha tem um comentário, um conselho, uma coisa assim. Então, são 64 hexagramas que têm significados e mais 384 linhazinhas que são todos bons conselhos. Então, se você quer saber alguma coisa sobre uma situação e você consulta o Xing, você vai receber um bom conselho. Então é o biscoitinho da sorte do... Não. É muito melhor do que o biscoitinho da sorte. Até porque o biscoitinho da sorte é ruim. É, não, é gostoso, mas ele dá uns conselhos muito merda. Os conselhos são muito merda. É açúcar. Mas o lance é o seguinte, os conselhos lá do Xing, cara, se você parar pra falar... Porra, tô com um problema no meu dedão do pé. E ele vai te falar, a perseverança resolve... Né? Você vai ficar pensando, porra, o que meu dedão do pé tem a ver com a perseverança? E você vai falar, porra, se eu continuar tomando aquele remédio, eu vou resolver o meu problema. É isso, entendeu? Você vai arranjar um jeito de encaixar. Você vai dar um jeito de encaixar. Eu imagino que com tarô seja mais ou menos a mesma coisa. O problema é muito longe disso, Grola? É um pouco, cara, porque o problema é que o significado das cartas é muito amplo, é muito abstrato, entendeu? Uhum. Os maiores, né? Dos menores. Pior, eu acho os menores pior ainda, cara. Você acha? No começo, quando você tá estudando, os menores... Não, os menores... Quando você tá estudando, você deixa os menores quietos, inclusive. Não, inclusive, o pior deles é a corte. Tem uns caras aí que vivem falando, né, porque a corte é o mais fácil, porque eu vou dar aula de tarô, e aí eu chego lá e eu vou dar aula da corte primeiro. Por favor, a corte. O quê? A corte. Rei, rainha, príncipe e princesa. Ah, tá, beleza. A família real. Ah, porque a corte é o mais fácil, meu. Se o cara tá dizendo que a corte é o mais fácil, meu, eu já fico esperto porque alguma coisa tá errada. É, a corte é o mais complicado. Eu acho assim, corte e arcanos menores no começo e arcanos maiores é o mais simples, na minha opinião. É, mas ainda assim é abstrato. O conselho vem, mas ele, sei lá, não tá descrito. Então você sabe, meu, tem alguma coisa ali. Agora o quê? Como você vai encaixar essa situação dentro da condição do problema que você expôs? É onde entra a complexidade. Por isso eu falo, o tarô não é difícil. Porque você pode ir por decoreba. Tem gente que decora as cartas. Ok. Sim. O difícil é você encaixar aquela tiragem que tá te contando uma historinha dentro do problema que foi apresentado pra você mostrar aquela situação. É, o problema é o storytelling. É. Você entendeu qual é a história que tá contando, é o problema também inclusive, na runa também. Eu acho que é um puta talento você ler pra qualquer pessoa. O cara que vai na feirinha mística, senta ali, monta a sua tenda, ou a cigana, ou a taróloga que senta ali, e consegue ler pra qualquer pessoa. Consegue montar uma história pra qualquer pessoa. Então, porque eu não consigo. Então, exato. Quando eu faço leitura, eu até falo pra galera assim, olha, não é necessário que você me conta o motivo, que às vezes é uma coisa particular da pessoa. Não é necessário contar o motivo. Só que eu preciso que você me ajude a tentar traduzir esses diversos quadradinhos numa tirinha, numa história. Uhum. Eu levo pro quadrinhos isso, essas diversas situações numa história. Então, se não estiver ficando claro pra você, você me fala, não ficou claro isso, que a gente vai tentar desenvolver uma outra abordagem pra tentar entender aquilo. Mas ele é um processo conjunto, é um processo de troca fodida ali na hora. Tanto é que você sai, às vezes, até cansado, né? Você fica, porra, mano... Tem leitura, tem vez você faz leitura, você termina a leitura, você vai pro banimento, na hora, assim, saca? O ideal é você sempre ir pro banimento depois da leitura. Mas... Eu, por exemplo, não tenho talento nenhum pra sair lendo pra qualquer pessoa. É isso que eu ia perguntar. Precisa de alguma preparação, de uma meditação, de tarô? Um banimento, ou acho que é Constantine mesmo, você puxa tá aqui? As cartas e acabou. É. Vai muito de você, entendeu? Estudar a sua parada. Você precisa estudar, mas vai muito de você. Mas... Você quer fazer um banimento antes e depois, você quer fazer meditação, você quer acender vela, botar incenso, tudo é muito pessoal em relação ao tarô. Vai da tua conexão com a egrégora do tarô. O ideal, assim, na minha opinião, é você ter algum rituzinho seu pra colocar sua mente sintonizada com a parada antes e desintonizar tua mente com a parada depois. Eu acho que isso se aplica a qualquer oráculo, na verdade. É. Você entrar na frequência ali do negócio, você pode conseguir fazer isso com a velocidade que for de acordo com a sua prática. É o que o Grava falou. Se o cara for bom, ele vai lá, puxa a carta do bolso e pá! Na verdade, a carta, assim... O que muita gente tem como fato é que assim, a carta sempre vai te dar a resposta. A questão é se você vai conseguir interpretar aquilo ou não. Sim. Você precisa se conectar com a egrégora. E outra, o baralho é só um meio para você se conectar com a egrégora chamada tarô. Como a gente falou, tem gente que vai conectar com a egrégora de outro jeito. O cara pode ler placa de carro. Se ele estabeleceu... Cara, descobri isso essa semana, esse negócio de placa de carro e o que é mais? Eu faço isso pra caralho. Velho, eu sou o maluco das placas de carro, cara. Tipo, no sentido geral, assim, tipo... Eu olho pra uma parada e, tipo, aí, sei lá, tem dois outdoors... Não tem mais, porque, enfim... Não, política não deixa mais. Mas, sei lá, tem dois grafites na rua, dois nada a ver, dois artes diferentes, feitos de momento diferente. Só que eles juntos, ele parece que eles estão formando uma palavra. Aí eu, caralho, será que o universo tá querendo me falar alguma coisa? O Andrei fazendo o juramento do abismo aí. É. Isso, inclusive, quando você fica sério na magia, chega uma hora que você faz um juramento bonitinho, que é tipo assim, ó. Eu vou reconhecer qualquer porra que aconteça na minha vida como um sinal do universo para o meu desenvolvimento pessoal. Pera aí que a Ju tá falando uma coisa ali. Fala alto, Ju. Vem cá, fala no microfone, vem cá. Aqui. Não. Eu não aguento. Pro menino que falou que eu gostava que eu falasse machia. Esse machia pra você. Então, eu conheci uma garota na Alemanha que ela convidava as pessoas pra jantar, almoçar na casa dela. E ela fazia leitura no prato. Você acabava de comer... E ela pegava o seu prato e lia. Eu já conheci gente que lia, tipo, coisas absurdas, assim. Mas ela criou uma um pratomancia. Sistema, uma pratomancia. Não tem o cara que lê cu? Cara, não, gente... O Duquette mesmo, a gente tá falando do Duquette agora. Gente, isso é real. Agora, eu preciso falar isso. Existem pessoas, aparentemente a mãe do Sylvester Stallone tá no meio dessas pessoas também. Ela é a líder da Paranauê. Que lê em bunda, não é o cu. Não, tem outras pessoas que leem cu. Essa, a mãe do Sylvester Stallone... É a furicomancia. A mãe do Sylvester Stallone, ela lê bundas. Bundas, formato da bunda. Eu leio, formato tá? Se alguém quiser mandar foto, eu leio, dou... Dá o feedback. Dou feedback. Vamos se arrepender de vamos falar isso. Vamos ler nudes. Vamos ler... Cara, ler nudes... Fazer uma pirocomancia, né? As meninas que ficam recebendo dick pic, rola, né? Gente, mais uma pausa aqui, outra vírgula. Homens, vai mandar um nude? Porra, barriga, pescoço, abdômen, lateral da bunda, coxa. Por que que tudo é rola. Tudo que você quer mandar porra do nude, você manda uma rola. Meu Deus, rola. Olha, para com eu, isso, cara. Deixa, eu poderia falar pra lá, deixa pra lá. Tá, é... vai. Voltando pro tarô. Então, só concluído. Eu acho que era, a gente tava falando do Cat. O do Cat tem o livro dos Oráculos Ordinários, que, se eu não me engano, uma das vibes que tem ali, eu acho que você precisa usar qualquer coisa. O oráculo, oráculo. Da caixinha de fósforo, né? É, placa de carro... Borra de café. Borra de café, chá. Mas aí... isso aí super funciona, cara. Sim. Pra mim funciona. Uma vez eu ganhei de uma colega 8 palitinhos coloridos e falou, toma um oráculo, assim. Ela me deu. Eu falei, caralho. Pega a vareta, famoso pega a vareta. É isso que eu tô pensando, jogar muito. De dente, assim. E eu falei, caralho, como é que eu vou usar essa porra? Passei um tempo olhando e saí usando, cara. Funciona o negócio também. Mas aí, novamente, por quê? Olha só, por que você que vai tentar fazer na sua casa talvez não consiga fazer isso? Vamos lá, vamos pra teoria mágica profunda? Uma pergunta que eu acho que é o que você pode me responder. Vamos lá. Aí isso vai uma pergunta que eu tenho que é, não é o oráculo. É a pessoa. Exato. Aquilo é simplesmente um foco. É, isso aqui são papel. Inclusive, essas cartas que estão aqui são papel. Papel e tinta. É, papel e tinta, às vezes de baixa qualidade, às vezes de boa qualidade. Como a gente sempre fala, dinheiro também é. Dinheiro. Se vocês quiserem dar pra mim em papel, eu tô aceitando esse papel. Exatamente. A placa de carro é ferro, alumínio velho, tinta e fuligem, tá ligado? Da cidade. É isso que é a placa de carro. O palito é carbono, tá ligado? Madeira, é isso que é a parada. O que que faz funcionar? E aí, eu acho que é legal daqui a pouco a gente entrar na teoria mágica, assim, pesada do porquê que é metafísica total e é mega believer, né? Isso me lembra uma outra coisa que eu, uma coisa que o Peter Carroll fala sobre oráculos de forma geral, que o ideal, se você for pegar tirar um tarô, por exemplo, é você dar uma olhada nas cartas, embaralhar mal e depois tirar. Pro seu subconsciente meio que saber onde estão as cartas e você poder tirar a carta que você precisa. Cara, se Peter começar Carroll a explicar trickster, né? O que o Peter Carroll acha disso, vai pra uma viagem tão grande que eu acho tão certa, mas que se a gente for tentar explicar aqui, fodeu. Voltando pro Peter Carroll também, tem um. Eu acho que no. Deve ser no Caos Queremos Cibernetos, né? Aquele, o KKK. Que ele fala pra você desenvolver no métodos de divinação, é no caos, no KKK, um dos ciclos de magia lá pra você pegar, você vai desenvolvendo métodos de divinação. Sim. E aí você desenvolve um mais simples, um mais complexo, outro mais complexo, inclusive incentiva que você desenvolva os seus. Eu acho que essa é a segunda operação do KKK. Com os seus divinação materiais. Feitiçaria. Teve até algumas pessoas que perguntaram materiais. Isso pra gente, tipo, dizem pra desenvolver divinação, como? Foi uma das coisas que a gente quis falar de tarô. Acho que a gente agora. Vai falar um pouco agora. E também, só pra constar outra coisa, não ache, não cometa o erro que a maioria das pessoas cometem, assim, que eu vou chamar de erro, porque isso é na minha cosmovisão, é no meu paradigma, é no meu chão, nome que você quiser. De achar que a carta é especial, que o item é especial, que a verdade revelada pra você é especial. A verdade revelada pra você é só mais uma. Ela é uma verdade, não tô dizendo que não seja, mas ela é mais uma verdade. A verdade revelada por Grolla pode ser completamente diferente. A Rod mesmo, essa mesa aqui, esse lugar que a gente tá agora, a gente tem o Andrei, que já tem um puta conhecimento ocultista que deixaria qualquer mago medieval pra fora, né, do rolê, e tá aqui com a gente. O Vinícius, que tem uma outra tradição relacionada a Illuminated of Thanateros e a magia do caos. O Grolla, que tem uma tradição hermética clássica fodida, né? Eu que sei lá que porra que eu sou. E eu que sou a grande orelha. A grande orelha aqui do lado. A Ju, que é uma bruxa. O William, que pega bem com a alquimia. Então a gente tem uma galera aqui que é completamente diferente. A Rod mesmo tem um mano que você chama. O Custa não gosta de falar que ele é Zatru, né? Ele fica meio puto. Ele é asa falsa. Né? Você fala que ele é Zatru, ele fica meio puto. Que é um viking no frio, inclusive, tá, gente? Não é um viking no Rio de Janeiro mais, não. Não. Ele é um viking no frio, tá, né? Tá indo pras origens agora. E é completamente diferente, tá? O Chris, que é outra parada. A parada dele é com planta de poder, é outra parada, assim. Completamente diferente. A gente consegue criar um vocabulário comum, mas as verdades, mesmo que sejam semelhantes, elas são únicas e reveladas pra cada um. Isso é uma parada louca. Tá vendo? Magia e diversidade. Respeito próximo, caralho. Ó. Puxando a lição de moral. Porra, fala dessa pra no final dessa esquerdatizada, né? Porra, só um cara mesmo. Total. Mas não, então, mas beleza. Então vamos passar para a metafísica. Porque assim... Até porque até esse momento aqui, tudo que a gente tá falando, inclusive, pode ser muito aceito por um cético. Ah, um bando de esquizofrênico pegando interpretação do que for pra ter a leitura que quiser, né? Ué, mas eu dei aula pra um cara que era um psicólogo ateu e ele falava, eu gosto de usar tarô. Não importa. Ah, também é psicólogo também. O cara tá lendo Simples. O cara tá lendo Simples, ele fala, eu gosto de usar tarô. E tem terapia com tarô, né? Cara, hoje em dia tem terapia com tudo também. Tem. Terapia com a pia, inclusive, tem também. É, então, mas qual é a metafísica da coisa? Existe um divino na divinação? Existe Deus? Uau, desce ali, você vai ler. Como é que é o barulhinho de Deus aí? É, vocês escutaram aí. É o spot fundo. Então, cai todo caralho, todo mundo olhou pro outro lado, fingiu que não era com ele. Dá pra fazer, dá pra falar. Eu daria até uma resposta, mas eu sou orelha aqui. Manda aí, orelha. Começa vai, Lívia, vai. Não, é o divino... Aquele negão que fica o vizinho aqui. O divino, aquele negão, é a pessoa que tá tirando. Aquilo é só um foco. Tem gente que não precisa de foco e chega pro outro, coloca a mão na testa e diz, não vá pra casa agora. Entendeu? Esses daí são normalmente... E, inclusive, a pessoa que fala isso, ela pode estar usando a egrégora do tarô. Fazendo uma parada dessa. Porque a egrégora do tarô, ela é o quê? Ela é uma correspondência simbólica, ela é um método, ela é uma parada... É um facilitador. Eu acho que qualquer... Eu acho, sim. Eu, a orelha... Acho que oráculo é um facilitador para uma coisa que, se você fosse uma pessoa mais elevada... Você faria levada sem. Levada para onde? Faria sem. Isso. Então, eu acho que o tarô, por exemplo, pode ser um bom alfabeto simbólico para você interpretar sonho. Sim. Digamos assim. Tem uma leitura, sim, inclusive, né? Assim. É. Já usamos, é muito boa. Já usamos. Inclusive, era pra ter usado ontem, esqueci. Eu já lembro agora. Pena que vai sair daqui umas 3 semanas, 4 semanas, então você vai lembrar só quando eu vi de novo. Enquanto você... Pô, preciso tirar, esqueci o sonho. Deixa eu só propor uma coisa aqui. Por favor, Grola, Vinícius, Lívia, Andrei e os nossos ouvintes que estão aqui ouvindo, mas são participantes também. A plateia, né? A plateia. Tem uma plateia hoje. O William, que tá ali do lado, e a Ju, que está trabalhando agora aqui, fazendo corações pra vocês. Pode me corrigir. Vamos imaginar que, tipo assim, existe a egrégora do tarô. O que é a egrégora do tarô? Ele é uma grande nuvem, um sistema de dados, uma nuvem com alguns algoritmos, uma nuvem de informação com os algoritmos ali que é a tecnomagia dela, aí, uma tecnomagia. Você é um notebook celular ou aparelho móvel que se conecta naquela parada e utiliza aquele arcabouço simbólico pra fazer um entendimento da tua vida ou da vida do outro, se você estiver fazendo isso pro outro. Então, tipo, você é o aplicativo rodando naquela nuvem de informação. E é por isso que dá pra você, inclusive, talvez, ler runa com cartas, porque você tá ligado na egrégora de runa, né? Com tarô. Então eu faço o oposto. Dá pra mim ler com qualquer outra área utilizando isso. Não necessariamente eu tô lendo tarô. Tá sendo claro? Não sei se tá sendo claro. Tá sendo claro, mas eu acho meio martelado, né? Como é que tu vai enfiar 24 runas e 22 cartas, por exemplo? Cabichão, vai, hein? Então, essa é minha outra... Tá anotado todas as minhas perguntas aqui. O engenheiro que existe em mim não me deixa essa matemática furada. Desapega. Né? É meio foda. O pessoal que martela a árvore do conhecimento, o alfabeto todo, dá aquela martelada pra... Sim, caber. É martelada. Não, o alfabeto... Cabala hermética, ela é martelada razoável, pra caralho. Mas tem muita martelada que nem caralho, faz. Sim, sim. Então, mas o... É porque você tá olhando só para os 22 maiores, né? Você esquece que tem os menores também. São 78 cartas, na verdade. Então, também por exemplo, não fecha a conta. É? Não, mas não fecha a conta se você olhar objetivamente. Os oráculos são fatias. Né? Você pode dividir em 78, você pode dividir em 24 runas, né? Ou em 64 trigramas. Imagina que você tem aqui uma egrégora chamada oráculo. E essa egrégora é mãe de vários e vários oráculos. Uhum. Na verdade, esses oráculos que estão embaixo, que são divisões dessa oráculo principal. Então, uma divide em dois, uma moedinha. Uhum. A outra, ou geomancia, né? Que são, são quatro... Eu tô fazendo geomancia com moeda. Então, eram quatro moedas. Aqui é basicamente binário. Uhum. Ou 78, quando você divide no tarô. 64 no Xing. O Lenormand, quatro, é um exemplo disso. São 36 ou 32, eu nunca lembro. O Lenormand é um exemplo disso, porque, na verdade, o Lenormand foi... A mais famosa é a dona Lenormand, inclusive. O que ela fez? Vamos ela... lá, Lenormand. É, a dona Lenormand, ela olhou... Quem é Lenormand, vocês me falaram, é um... Sairá o ponto G sobre ela um dia. É o baralho cigano. É o baralho cigano. É o baralho cigano. Vocês me falaram que, hoje, mas até meia hora atrás eu não sabia. Que não é cigano, inclusive. Ciganos pegaram pra eles e falaram assim, demorou, é nosso! E já era. Agora é deles. Mas o que tem a parada? Ela pegou as 70 e tantas cartas do baralho comum e falou assim, complexo. É isso que ela falou, complexo. Isso aqui dá pra combinar com esse, isso aqui combina com esse, isso aqui com esse, isso aqui com esse. Tá aqui. Minhas cartinhas. Aí tem o Petit, né? E tem o... Tem o Grana Normal. Mesma coisa, quando você faz a conexão das... Por exemplo, o HKT, ele tem uma... O que, que é o HKT? O Hermetic Cabala Tarô. Que foi o primeiro tarô que eu fiz com o Marcelo Del Debbio, que saiu pela Diamond. Que é um tarô pra estudos, né? Ele tem uma runinha pra cada carta arcana maior. Essa conexão, esse trabalho de estabelecer correlação é do Marcelo. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu inicialmente uma runa para cada arcano maior e as duas que faltaram, por correspondência de significado, ele jogou em arcanos menores. Então, basicamente, é uma das maneiras. Não é a única. Eu vi que tem outros autores que fazem correlações diferentes. Tá? A mesma coisa. Eu correlacionei, fiz um estudo que correlacionei o MBTI, né, que é o teste de tipo de personalidade, o Myers-Briggs, com a corte. São 16 também. São 16, 16, 16. Eu já vi pelo menos 3 correlações diferentes. Então eu não sabia qual colocar. Eu comecei a estudar e estabelecer eu mesmo. Quando eu estava estruturando os arquétipos para montar nas cartas, eu percebi que a correlação que eu estava fazendo era muito próxima da Jenna Ridley, se não me engano. Tava batendo muito. E aí eu parei e fui analisar direito a dela. E falei, não, é isso. Então começou... Eu cheguei na metade do caminho e tava igual a dela. Eu falei, não, então peraí. Esse aqui tá funcionando. E aí eu utilizei o dela. É a única correlação? Não. Pode ser não. Existem pelo menos mais 2 que eu já vi. Una, resumindo, é possível martelar de várias maneiras. Sim. E é uma coisa que eu acho importante lembrar aqui, que é legal. Que esse aqui que vocês estão ouvindo é um outro estágio da galera da Cabala. Porque tem um estágio anterior, que é o estágio de tipo assim, eu vou unificar tudo porque tudo é a mesma coisa. E não é bem esse caminho. É, eu vou unificar tudo porque eu consigo entender tudo de uma forma. É outro. Não sei se eu tô conseguindo ser claro. Tarô é uma merda, que falta palavra pra caralho. Vou desenhar a porra desse podcast. Vamos lançar em. Sabe aqueles desenhos esquizofrênicos de nego peidando pro alto? Sabe? Entrando na barriga do outro, que tem um CGzinho esquizofrênico? Tem que ser isso pra explicar a parada. Porque qual é que é? O primeiro estágio da galera que faz essa mitologia comparada fica só na mitologia comparada. Aí você comete uns equívocos muito grande. Principalmente quando são de culturas diferentes. Né? Sim, você comete uns equívocos muito grande. Isso é legal pra você partir um conhecimento, pra você encontrar uma ponta... Um paralelo pra você começar a estudar aquela outra parada. Uma ponta de paralelo, isso. É bom pra você estabelecer um paralelo. Mas a galera, quando você chega no outro estágio da parada, você percebe que cada um é uma coisa. Os paralelos são só as pontes que você faz de ligação de um pro outro pra você acessar essas ideias. Acaba sendo reducionista, né? Você pega uma outra cultura, reduz ela... Pra encaixar na tua. Pra encaixar na tua, né? É. Isso é complicadíssimo. E não é essa parada. Tanto é que o Grolla mesmo aqui falou. Ele colocou... ele entende as runas dentro do tarô lá, junto com o Marcelo Del Debbio. Eles fizeram aquela parada. Só que runa é uma parada. E tarô é outra parada. Você entendeu? Ele serve como um acesso pra outra egrégora, se você já tem alguma familiaridade com ela. Mas Berkana é imperatriz, sem sombra de dúvidas. Mas é interessante, porque isso aí a gente pode abrir discussão, porque o ocultista... Média? Que sacanagem. Nossa, eu pensava que a gente não ia falar isso. André, eu ouvi uma palavra boa pra isso. O ocultista diletante. Mas é muito ocultista médio pra eu falar isso. É muito aquele cara, tipo, ah, Bruno Isso Boy. É muito ocultista pedante. Então, mas, por exemplo, existe uma série de conhecimentos agregados, então é comum, por exemplo, eu ver tarô sendo comparado com cabala. Você encaixa em cada caminho. Esses dois, eles têm uma correlação muito mais próxima, porque tecnicamente eles pertencem à mesma cultura. O tarô, aquilo lá de história do tarô, a gente falou que o tarô, ele é uma facilitação, talvez seja uma facilitação da Torá. E a cabala... Só da mesma cultura, a egípcia. Como tudo, né? Como tudo na cultura egípcia. Então, mais ou menos, né, cara? Então, deixa eu só... Tem milênios aí de Deixa eu só juntar, pra... juntar a parada aqui. Porque teve aquela teoria de que o tarô era uma forma de eu ensinar os valores da Torá, né? Com maior facilidade. E até tem a galera que faz outra correlação, né? Que o tarô... Ele tá na Bíblia em Apocalipse. Apocalipse seria um estudo dos caminhos da Cabala. E curiosamente, Apocalipse teria ter que reler de novo. 22 capítulos, 22 caminhos clássicos. É muito bom. É muito bom. Ainda mais se tipo, tomar umas cachaças antes de ler o Apocalipse. Mas aí qualquer coisa fica maravilhoso, né? Se você fizer isso antes. Então tem essa correlação. Porque aí, ah, mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim, mas são culturas que tinham pontos de aproximação. É menos forçado que eu fazer, por exemplo, uma martelada de tarô com cultura viking, tá ligado? De eu fazer do tarô com... Celta. Lá, com celta. Que essas culturas que elas eram mais isoladas... Cultura congolesa. E que praticamente morreram isoladas, entendeu? E todas elas são complicadas de fazer uma correlação com qualquer coisa no Oriente distante. Sim. Né? Porque ali inclusive, troca basicamente... Não, quando você bota o Ocidente pra comparar com o Oriente... Você não encaixa nem quatro elementos. Você não encaixa nem a forma da escrita, né? Que escreve da direita pra esquerda, o cara escreve da esquerda pra direita. Então, coisas fundamentais, assim, já não bate, né? É muito doido, não tem como. Sim, e aí a cabala e o tarô, né? E o tarô seria uma facilitação pra se compreender a cabala. Essa é uma das ideias, seria uma interpretação dos caminhos. Se isso é a origem da parada, ou se isso foi uma associação que tá sendo feita há tanto tempo que calcificou, essa é uma dúvida. Grola, responda. Não faço a menor ideia, cara. É isso aí. Eu sei que funciona bem, acho que é a melhor resposta que alguém pode dar. Honestidade acima de tudo. Principalmente a correlação dos arcanos maiores com as séfiras funciona perfeitamente bem. É bem estabelecido, e não tem tanta discórdia quanto... Agora a gente tem que pensar por um lado também. Quando a gente olha, por exemplo, pro deck do White, que vem da Golden Dawn, eles já faziam esses estudos de correlações com a cabala. Os decks antigos, os arcanos menores não têm ilustrações, certo? Sim. São todos... Marcélia, por exemplo. Marcélia não tem. Nada de simbolismo. São todos moedinhas ou espadinhas ou coisa do tipo. Igual carta de baralho. Igual normal. Carta de baralho normal. Então a gente vem para o White, vai para Golden Dawn. Então ele já pega e bota imagem nos arcanos menores. Só que eles já faziam os estudos de conexão das séfiras, da cabala com o tarô. Então a gente fala, funciona perfeitamente hoje a gente sentar para analisar e olhar as séfiras e os arcanos menores. Mas espera aí, será que já não foi o próprio White que calculou para isso? Que fez ficar assim, que né? Que fez ficar assim e hoje a gente só tá alegando isso? É uma coisa complexa. É bem possível. Eu devo dizer que eu acho mais provável. É bem possível. Entendeu? A gente teria que pegar alguma literatura muito antiga... Que não existe, porque era conhecimento era transmitido oralmente. Exatamente. Para tentar ver o que eles enxergavam nos arcanos menores e ver se realmente a coisa funciona desse modo. É igual quando você correlaciona astrologia com arcanos menores. Sim. Você tem lá, sei lá... Não tem nem o HKT ainda. Você não tá com o HKT? Tô. Pera aí que eu pego. Você tem uma expectação qualquer numa carta? Tá, mas peraí. Uma vez, inclusive, eu conversei muito com um amigo meu sobre isso. Tá, mas aqui você tem essa expectação e você tem esse arcano menor. Aparentemente, a expectação não tem nada a ver com o significado do arcano. Eu quero ver aqui, vou pegar um aqui. Beleza. Aqui, um 4 de paus. Vênus em Áries. Aí você, tá, mas pra quem estuda astrologia, tem lá já uma definição sobre o que é uma Vênus em Áries. Ah, mas o que, que isso tem a ver com 4 de paus? Então, não sei, porque a astrologia tem oitavas. Quando você vai mexer com o tarô, você tem uma oitava sendo aplicada aqui. Ela tá cristalizada ali, né? O recorte tá ali. O recorte tá aqui. As outras não estão aparecendo. Então tá faltando informação. É isso que o Vinícius tá chamando de martelada, inclusive. Isso. Entendeu? Então aqui você tem uma oitava em cima dessa expectação e o resto tá de fora. Aí você consegue chegar no significado. Agora, em relação à cabala, não dá pra... Como eu falei, a gente dá pra saber se os significados antigos batiam exatamente ou se foi a própria... Enfim, o White, a Golden Dawn ou alguns outros que chegaram ali. Aqui tem outra questão que eu quero levantar também, sobre essa questão da martelada. Será que até, por exemplo, a tal da jornada do herói, não é uma puta de uma martelada? Eu acho que é. Na maioria, em muitos casos, sim. Do monomito? Porque é a mesma coisa, a mesma estrutura. É que hoje em dia muita gente escreve a história baseada na jornada do herói. Sim, aí já não é uma martelada porque você usou aquilo como roteiro. Mas você querer socar isso em uma porrada de Vamos lá, o problema é o seguinte. Quando a gente começa a debater monomito... O monomito ele já é uma simplificação das paradas de arquetípicas que Jung falava. Já começa por aí. O Jung é uma parada extremamente complexa. Que, inclusive, diria eu que nem o próprio Jung entendia muito bem. É pelo que eu andei estudando, pelo que andei lendo. Então, assim, o monomito... Então, assim, e a Jornada do Herói já é uma mega simplificação do monomito. Então, assim, o que eu acredito hoje é o seguinte. A gente está recebendo informação, a gente está telegrafando histórias há tanto tempo no Ocidente, a gente está reproduzindo tanto tempo as mesmas histórias, que eu acho que é aquela mesma dúvida que vocês estavam no início. Não faz nem sentido perguntar assim, ah, então quer dizer que o monomito é para todas as histórias. Não, mas é tipo... É, se eu sair do... Por exemplo, quando eu entro no cinema... É muito mais legal eu chegar e ver a história de um cara que eu me reconheço nele, em que ele vai ter um chamado pra algo, e ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai transcender e ele vai vencer. E ao mesmo tempo, quando uma história foge disso, faz um sucesso do cacete. Vide Game of Thrones. Depende. Não, Game of Thrones, ele... Vale pro Game of Thrones, vale também pro filme iraniano de Desconstruidão. A gente faz uma... A diferença é que um é chato. Os camelos então, também realmente, choram. Game of Thrones tá um saco. Não tô dizendo qual é. O Game of Thrones, a questão do Game of Thrones é você... quebrar a regra é o que é o interessante. Mas ainda assim, você tá utilizando da regra... É, e aquela coisa, quebrar algumas regras, né? Exato. Eu lembro que foi uma fala do Eduardo Spohr em algum lugar, que a galera falando do Game of Thrones falou assim, ah, mas é tão diferente as paradas do Game of Thrones, não, assim. Não, não. E não, gente, cara. Não começa a falar de Game of Thrones aqui, ah, tá, porque tá certo. Se eu começar a falar de Game of Thrones... Sabe qual é a minha teoria? Que existe o Jornada do Herói no Game of Thrones, sim, só que ela não é por livro. Ela é uma grande jornada de herói dos 7 livros. Quem é o herói? Jon Snow ou Daenerys. Pode existir dois jornadas de heróis aí. O nome, canção. Olha a cara do William. Então, mas é isso. Fogo e gelo. Virou discussão de Game of Thrones, chega. Eu odeio Game of Thrones, cara. Eu nunca assisti essa merda, velho. Não assista, então leia. Você não odeia. Então. Você só não viu. Eu odeio, cara. Não assista. Eu odeio qualquer uma dessas coisas não de fantasia medieval. Eu assista odeio, cara. Não tenho mais fanfic. Quando for falar uma coisa de Game of Thrones, chama o Will, que leu todas as merdas dos livros. Então, pra mim, essa discussão ela é interessante, mas eu já cheguei num ponto que, pelo menos na minha cabeça, não faz mais sentido discutir, porque vende mais porque é Toshino ou é Toshino porque então, vende mais? É o ovo e a galinha. Então, tipo assim, é porque, cara, isso é vende da Grécia. Sai do cu do outro? A gente tá... Exato. É do Egito? Da Grécia. O que eu conheço é da Grécia. Ah, tá. Desde os 12 trabalhos e tal, a gente tá remoendo essas mesmas histórias há tanto tempo e remodelando elas ao nosso bel prazer que... Pra gente, pra todas as nossas histórias que a gente faz, a gente pode encaixar a Jornada do Herói. Então, o que a gente tá fazendo nesse momento é o famoso sexo dos anjos. É uma coisa que a gente não tem como descobrir mesmo, ainda mais nessa mesa, nesse momento. Qual que é a próxima questão? Qual o deck de tarô que vocês mais gostam? Eu gosto das fadas. Não, brincadeira. Próxima. Não, é isso que é interessante. Eu gostaria de discutir agora um pouquinho do simbolismo das cartas. Posso mandar uma parada, assim, particular? Eu leio tarô já faz bastante tempo. Aprendi com uma tiazinha que vendia artigos esotéricos na feira, na frente da minha casa, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. E além pequeno de Keller, vocês e além de tarô, eu já lia tarô com carta de Sakura Card Captor, lia tarô com Yu-Gi-Oh! E os caras 4, assim, qualquer Opa! Coisa. Tem uma cena do Yu-Gi-Oh! Que eles lêem tarô com as cartas. Então, devo ter visto essa cena e falei, caralho, eu vou fazer essa porra eu agora. Eu vou colocar o link do cara lendo tarô com carta de Magic. Inclusive, o Andrei tá aceitando doação. E é possível. E aí que tá aquela parada. O que que tá acontecendo? O cara tá conectado a egrégora tarô e ele tá usando que ele tem a mão semelhante à carta pra fazer isso. Então... Não duvido. Tá contra a tua teoria básica? Sei, cara. Eu não usaria. Então, na época a gente fazia essas paradas. Depois que eu tive dinheiro pra imprimir o meu primeiro tarô, tem até hoje, imprimir, né? Nem comprar, imprimir. Então, mas aí, eu tomei dinheiro, cuidado. Mas não tanto. Eu tomei cuidado pra ter o Marcélia. Tem até hoje os 22 arcanos maiores de Marcélia, porque os menores eu não quero, que são uma bosta. Todo respeito a quem tem Marcélia. Mas você já viu a versão do Jodorowsky? Já, o Jodorowsky, ele salvou. Ele pegou Marcélia, o Marcélia. Né? É. Salvou e refez todos os menores, né? Ele Sim. tá chuchuzinho. Sim, o Jodorowsky, a gente pode até falar um pouquinho dele. Então, depois. O cara que quer aprender é muito bonito o que a gente tá falando. Ele já entendeu isso aí que a gente falou, acho que ele tem uma linha pra seguir. Tá. Inclusive, muita gente que vai escutar isso pode discordar que já lê tarô por acreditar no sentido de, ah, eu gosto de pensar que eu leio o futuro e que eu tô me conectando com alguma divindade. Parabéns. E só isso já vai discordar da gente, mas foda-se. Parabéns. Não, tudo bem. Eu gostaria de ter essa coisa da divindade, se estou conectado com... Não, tudo bem, tipo... Eu acho que a divindade é um facilitador tão legal. Sim, sim. É uma muleta, mais muleta que tarô, inclusive. Então, mas é uma questão, tipo assim, não importa. Mas o cara que tá querendo aprender, beleza, ele já entendeu qual é a linha que a gente tá seguindo aqui. Mas e aí, como é que ele aprende a ler tarô? O que, que vocês acham mais fácil? Eu, por exemplo, eu acho muito mais fácil começar com os arcanos maiores. Eu aconselho arcanos maiores, Rider-Waite. Sempre. Rider-Waite, então, aí... Rider-Waite, Smith. Smith. Na contramão do Marcellia, que eu acho que é o mais adotado. É, o Marcellia então... é o mais conhecido. Eu, inclusive, quando fiz faculdade, eu estudei semiótica com o de Marcellia. O professor então, é meio maluco. O Marcellia vai gerar uma complicação absurda quando chegar nos menores. Sabe o que é a questão do Marcellia? Vai virar decoreba. Marcellia, pra mim, é essa coisa de... Por que que o Marcellia? Porque não tem direito autoral, caralho. Então qualquer um produz essa porra. É. Então... Rider-Waite Smith tem. Vamos então estabelecer aqui o Rider-Waite Smith como um padrão pra quem quer começar, pra quem tá escutando mais canto, que a gente vai sempre usar como referência. Eu sempre recomendo o White como... O RWS como... Pra quem quer começar a tirar. Quem tá começando a estudar, meu, vai pro White. Beleza, cara, resto, 70, e... 80 reais tu gasta, Livraria Cultura tem pra comprar, enfim. Se você... Não, lugar, olha, eu vou te dizer que qualquer livraria você acha o White em preços diferentes, tamanhos diferentes também. 40 contos você acaba achando por aí meio e merda. E agora assim, vou fazer merda. Até propaganda aí. Porra, qualquer feirinha que você vai tem sempre uma... Então, é qualquer feirinha... Feramística tem um negócio de tarô lá. Aí o pessoal gasta uma fortuna pra comprar o tarô dos elfos, o tarô de não sei o que. Cara, sempre é mais barato o White. E aí tem as funções diferentes. Por exemplo, eu quero aprender a tirar tarô. Eu quero aprender leitura, tarô, tal, tal, tal. Rider-Waite Smith eu acho que é mais fácil. Sim, porque ele tem uma leitura... Ele, na minha concepção, ele tem uma leitura simbólica que pra mim é muito interessante. Porque realmente, o Marcellia pra mim é difícil. Ele é clássico, mas ele é difícil. Eu acho que é interessante você ter pra ter uma questão histórica. Cara, pra você estudar, pra você ver. Eu acho o Marcellia feio pra... Então, é feio, não, é, tipo, é feio, mas feio que bater na mãe, né? É mais feio que briga de foice. Mas ele é importante, né? Ele é foi um divisor de águas pra época dele, assim como o Rider-Waite também foi, né? Mas deixa ele lá, né? Mas sim, deixa na estante. Mas só pra tu ter, dar uma comparada. Você quer ter, tudo bem, vai lá. Beleza. Agora, peraí, tem outro objetivo. Se você quer pra estudar Cabala. Eu quero pra estudar Cabala. É o HKT, é o Hermético Cabala Tarô. Então, pois é, mas quero aí... estudar. Porque aqui eu já falei, a gente já falou uma coisa assim que eu até vi gente comentando isso, acho que foi nos comentários. É porque assim, mesmo. Você não precisa. Com tarô, não é só uma ferramenta para leitura. Oracular. Não. De leitura. Tem várias outras paradas que você pode fazer com isso. Inclusive, vamos voltar pra isso depois. Tá. E. Só sobre essa coisa do objetivo. Uma galera já chegou pra mim e falou assim: ah, mas legal, a gente tá fazendo magicando e tal, mas quando é que eu vou parar pela rua e eu vou entender os simbolismos místicos da cidade? Isso é cabala. Se você quer andar, cabala hermética, se você quer andar pela cidade, bater o olho na parada e falar assim, aquilo ali está colocado ali por causa disso, tipo, From Hell do Alan Moore. Pode ser cabala hermética ou pode ser esquizofrenia. Também. Semiótica também, se você for estudar semiótica no qualquer Não, porque federal, tudo é rolo e buceta. Mas como, como a gente não está no episódio de cabala... Só que assim, o HKT, é esse o nome, né? O problema dele vai ser o seguinte, o cara que está começando... Ele vai ser o ideal pra, tipo, o cara entende muito de cabala, quer aprender tarô, o cara entende muito de tarô, quer aprender cabala. Pra mim, é isso. O cara que tá começando vai pegar. O cara que tá começando vai pegar isso, não vai entender nada. O HKT fala, pô, tem três dadinhos. Vai parecer a bula de remédio. Tem dois símbolos que eu não sei nem o que são. Tanto é que. Marcosias. Não, e não tem o símbolozinho, o apreço do cara que tá começando é fácil. Tipo, tem um símbolo, tem um cachorrinho aqui. Tanto é que tem um. Ainda tá. Tava disponível, né? Guia de... Tá disponível. O PDF tá disponível. PDF que é pra você estudar o HKT. Não, mas o guia é diferente, né? O guia, na verdade, não é... O guia não vem... É, o guia é inspirado no livro do Foster Case, né? Na verdade, quando eu abri o livro do Foster Case... Paul Foster Case, pra quem não conhece, é um dos três iniciados que escreveram o Caibalion. E ele tem alguns livros... Não é uma parada medieval? Não. Não, é... Ele... Ele tem alguns manuais de tarô, alguns livros de tarô, e quando eu peguei um dos livros dele pra olhar, eu abri e não tinha texto. Na verdade, tinha só palavras-chave, não sei o que, e linhas, que era pra você escrever o teu livro. Então, quando eu vi isso... Genial, né, cara? Eu tive a inspiração pra fazer o guia. O guia não tem nada escrito. O guia tem todos os diagramas, tem a Árvore da Vida, tem o Lâmen, tem a Escada de Jacó, tem... E linhas... Onde... Mas não é pro iniciante, é pro level 2, 3 já, né? Não é pra quem tá começando. Então. E pra quem tá começando pela cabala. Sim. Aí ele funciona bem. Porque você vai primeiro aprender a Árvore da Vida e aí já vai puxando pro tarô. Aí funciona bem. Que é o que eu falo, porque às vezes há uma diferença entre você saber cabala pra caralho, e você pode saber cabala pra caralho e não saber fazer nada de magia. Assim como você pode saber magia pra caralho e não saber nada de cabala. Tipo, uma coisa não tá necessariamente ligada ao lado da outra. Isso é muito bonito, mas o cara quer aprender. E aí? Antes de a gente começar, o que eu quero passar pra segunda parte desse episódio, vou perguntar, Vinícius, você falou aqui que você queria puxar alguma coisa relacionada. Então, puxa aí pra gente da gente. É o seguinte: um monte de gente que pratica e trabalha com tarô fala que o tarô não é, não é só um oráculo, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Na prática, além da tirada de carta, o que dá pra fazer? Então, a ferramenta de autoconhecimento também é tirada de carta. Então, mas tem alguma coisa que não dá pra fazer? Eu já vi, na verdade eu já fiz uma invocação do imperador, por exemplo. Sim. Que eu acho super legal. Tem mais alguma coisa nesse sentido ou parou por aí? O que as pessoas fazem, que eu não sei? Você quer falar, Grolo? Não, fala aí. Dá pra você fazer uso dele como portais ou como cartas de invocação também. Por exemplo, como eles são arquétipos essenciais, eu preciso de um determinado arquétipo em determinado momento. Então você utiliza aquela carta pra isso. Se você tá num dia que você não tá bem, eu tô num dia aqui que eu tô tipo um bosta, eu preciso explorar, minha vida tá meio estagnada, eu preciso dar um jump na parada, eu preciso dar um up na parada, assim, eu preciso voltar a dar aquele salto inicial. Eu vou lá, pego a carta do louco. Se você já for um magista, tiver consagrado algum momento onde você agiu com impulsividade, funcionou, você consagra o que é consagrar? Você associar um sentimento, um momento, um significado teu a um objeto material pra você revisitar aquilo. Essa é a origem das... Na PNL é criar uma âncora. Âncora, você vai criar uma âncora com essa parada. Abraço pro Sato, né? Que era o cara da... Não pode falar o nome, né? A Sato, né? O Lucas, abraço. Nem deve estar ouvindo a gente, né? É pra bipar ou não? Eles sumiram, né? Tá bom. Hã? É pra bipar ou não? Não, deixa aí. Brothers nossos. Que ele manja muito PNL. De PNL. Que aí você faz o quê? Você faz essa âncora. Então eu não tô bem agora. Eu tenho domínio da minha vida. Eu quero dominar a minha vida. Então você faz um save point. É, um save point daquele sentimento. Então eu invoco aquele sentimento na hora que eu olho aquilo. Manja? Aí eu pego, então puxei aquilo pra mim. Memory card, puxei. Só que usando a narrativa mágica, não é a narrativa de... coach. Você pode usar a narrativa que você quiser. De coaching, não. Eu vou usar todas menos a de coaching. Mas você pode usar a narrativa que você quiser. Ou você pode também se forçar a uma determinada situação. Então, por exemplo, eu estou precisando causar em mim uma determinada situação. Eu caso cartas. Uso duas cartas pra isso. Então a carta é um portal pra aquele sentimento, pra você abrir aquilo pra você, ou uma carta de invocação que você tira. O Austin Osmo Expert tinha isso, uma caralhada de servidor, que era, sei lá, arena no cara 4 dele. É arena de anão, que ele tinha, tipo, uma caralhada de servidor que falava, agora eu vou usar esse. Card Capture da vida real. É, invocava. É isso que eu ia falar, Card Capture. Ele é Sakura antes de vocês assistirem Sakura. Então era essa ele parada. Ele é o Mago Clow. Ele é o Mago Clow. Puta merda, agora eu tô visualizando o Spé com aquela cabela desgrenhada dele. Aquela bigoda desgrenhada, vestidinho. Sakura. Qual que a Tomoyo fez pra ele? Fanarts, por favor. Você usa as cartas como sigilos prontos, né? Sigilos pré-fabricados. E eu acho bem engraçado... Energiza, enfim. Abraço pro meu brother lá que fez os 40 e tantos servidores, lá os 40 servidores, que é bem bacana. Tommy Kelly. É, o Tommy Kelly, que ele é bacaninha e tal, super acessível, você conversa pelo Facebook, pá. É, abraço pro Tommy Kelly, mas isso aqui existe before it was cold, né? aqui faz tempo. Tem maluco fazendo quimbanda goética, tem maluco fazendo a porra toda. Tem gente fazendo evocação de tarô, e eu nunca ouvi falar. Realidade aumentada, tu joga assim, vai sair. Já que é card captures, né? Fazer realidade aumentada é um pulo. Oi? Vamos tentar? Vamos, né? Essa eu gostei. É, realmente, tipo Yu-Gi-Oh! Mesmo, né? Você compra uma realidade virtual, você coloca a carta, eu invoco, aí sai o bichinho ali. Isso aí eu queria fazer um tarô em realidade aumentada, mas pô, seria cara essa brincadeira. Vai. São 78 modelos 3D, não vai rolar. Então. Ó, se alguém estiver ouvindo aí, quiser fazer afim, na faixa pra gente. Cara, mas isso tem muito cara que esse projeto, o cara escutar isso, nossa, tô mega animado, vai fazer 3 e vai abandonar. Vai, exato. Total. Mas se aparecer... São 70 e tantas, né? 78. Se aparecer... De 3 para 70, cada um faz uma. Não, de 3 e 3. Tarará. Vai ficar cada um com uma cara. Vai ficar bizarro. Vai ficar tipo a impressão que você tem quando você vai assistir Pokémon, algum desenho, alguma coisa nova, aparece um Pokémon da primeira geração, um Pokémon da segunda, um Pokémon da terceira. Você fala, caralho, que porra é essa? É isso aí que vai acontecer. Enfim. Tá no post também. Então, no Mundo Freak, eu acho que a gente não passou isso pro Magicano, então procurem lá no Mundo Freak, você vai jogar lá na busca sobre tarô. E existe uma série de postagens do Keller em que ele vai dar significados e tal, vai ser bem bacana pra você acompanhar com a gente. Então, você já tá com o seu Hidden Rate aí montado. Vamos lá. Próximo. Qual é a diferença entre os arcanos maiores e os arcanos menores no conceito prático? O que, que o arcano maior fala? Grola. O conceito prático. Sem vincular com a bala? Não, deixa porque a cabala de lado. Vinculada... Pelo amor de Deus. Não existe tarô sem cabala. Não existe tarô sem cabala. O bagulho funciona pela cabala. Pelo amor de Deus. Vou dar a definição. Milhões de definições. Vamos lá. Os arcanos maiores representam a descida da árvore. É Deus criando o mundo. Os menores é a subida. É o homem se religando a Deus. Por isso que é muito mais difícil. São 40 cartas subindo e só 22 descendo. Tá pra fácil. Todo santo ajuda. Pra baixo, todo santo ajuda. Fácil pra ser Deus, né? Na parte prática, a gente pode dizer que os maiores são macroenergias, né? Puta, detesto a palavra. Superestruturas. É, eu detesto essa palavra. Mas enfim. Usa conceitos marxistas. Informação. É, são sempre macro pode trocar energia por informação. Total. E os menores, eles dão o tom. Eles são... Na pincelada, mais detalhado. Entendi, entendi. Por exemplo, pega aí. Pega uma carta maior e pega uma carta menor. Aqui, maior. Aqui. Temos aqui a Imperatriz. Põe na mesa. Põe aí. Põe uma carta menor. Pelo menor. Amor de Deus, coloca na mesa. Vamos lá. Menor é qual? O 6 de copas. E aí? Significa que você se fudeu. Que é o que o tarô mostra. Sempre, sempre. Hã? Você sempre se fudeu. Cara, aqui você tem uma situação intuitiva ou de resolução intuitiva. Isso é Imperatriz, não é? É Imperatriz. Que te leva pra um momento de felicidade. Não é um momento... Não é uma conclusão. Não é um momento conclusivo. Tá? É uma sensação de vencer uma etapa da parada. Assim. Você vence a batalha, mas não a guerra. Tá. Vamos dizer que você vence a batalha intuitivamente. E você fez isso intuitivamente. Intuitivamente. Então, basicamente... Mas, lembrando, não é a guerra. Você tá no 6. Não manifestou ainda. Não é um 10. Perfeito. Se tivesse uma, sei lá, saísse uma, tivesse, caísse uma princesa de terra ali, de ouros. Aí, de repente, poderia gerar Entendi. Uma conclusão em cima disso. Os maiores é o tipo de coisa que eu quero falar, e os menores vai ser exatamente o ali tom. Dando o tom. É, a música, um é a música, o outro é o tom da música. Vamos, né? Entendi. É. E eu vou falar uma vez, não sei se se aplica ou não, que os menores têm uma regrinha fácil. Uma vez que você decore o que significa cada número e o que significa cada naipe... Sim. Fica Sim, fácil de você fica fazer mais tipo fácil uma matriz. Você entender. É isso que vem aqui no... Por quê? Eu comprei o livrinho, white que eu tenho aqui, vem com o livrinho. Um livrinho de quase 5 páginas. Não, tem 20 e 30 páginas. Com fonte Arial 3,5. Você consegue pegar né, em algum dos baralhos aí, por exemplo... Pegar os 4-2 ou os 4... Ouvinte, os 4-2. Você não tem noção, mas a gente tá com um... Vamos pegar, por exemplo, e aí, é aqui aonde a árvore da vida vai ganhar destaque. E é por isso que eu falo dos que menores. É difícil se associar de cabala mesmo, assim, ó. Tá, e só um adendo aqui pro nosso ouvinte, serve se você pegar um baralho de carta normal, né? Sim. Então você pega os 4 naipes e o número 2 dos 4 naipes. Mas aí a gente tá usando Rider-Waite. Tá. Então, por exemplo, quando a gente tá falando da carta número 2, a gente tá falando de... Rokhma, certo? Que é a Séfira do Caos. Então, normalmente, todos os ases representam a iluminação. Então, os ases normalmente vão estar ligados, assim, a bom, representa um bom momento, uma boa ocasião para aquela energia... Tá contido tudo. Para aquela energia começar a trabalhar. É a energia, a informação em ebulição. E aí, vamos lembrar. Eu tenho Paus, que é o fogo, espiritual criativo. Eu tenho Copas... Água, sentimental, espadas, racional e o ouros, o material, tá? Aí vamos pegar o 2, por exemplo, tô com os 4-2 na mão. O 2 é Rokhma, que é a esfera do caos. Então, você tem, a energia tava em ebulição, tava querendo expandir lá em cima nos ases, ela vem pro 2 e ela tá vibrando de forma caótica, não tem forma definida ainda. É o princípio da expansão. Quando você olha... Para os 4 naipes, você vai enxergar essa situação nos 4. Então vamos pegar na ordem aqui. Por exemplo, o naipe de paus. Eu tenho aqui o 2 de paus. Tem o tiozinho no alto do castelo, ele segura um globo. Ele tá com os dois bastões, significando olhando pro horizonte. De paus, olhando para o horizonte. Tá? É quase como se. Ele quer nas grandes navegações, né? Ele tá olhando ali para o globo e falando: olha, eu acho que o mundo é redondo. Eu acho. Ele não tem certeza. Porque antigamente... Muito vídeo do Nando Moura, né? Todo mundo tinha certeza que planeta, era um globo. Hoje em dia, algumas pessoas não têm como mais certeza. Como essa carta atual, né? É. Mas aqui, ele imaginando isso, sei lá, no século 15, 14, ele tá ali olhando o globo e falando, olha, eu acho que a Terra é redonda. É a única ideia que ele tem na cabeça? Não. Ele tem planos, ele tem projetos. Eu sempre vejo um cara querendo expandir o império. É, pode ser também, através do mar. Mas ele olha pro mar e ele tá vendo o globo ali, certo? Ou ele quer expandir o império. Ele tá vendo o mapa, tá vendo o globo. Ele não sabe pra onde ele vai expandir. Ele tá pensando num âmbito macro, maior de qualquer macro. Forma. De expansão mesmo. Expansão, é. Então, conhecer, assim, são expandir. Muitas ideias, muitos projetos, muitas ideias, muitas possibilidades de um projeto. Né? Quando você olha, por exemplo, o 2 de... Deixa eu ir pra Copas. Mostra o 2 de... da mesa também. Opa. O 2 de Copas... você já tem ali o casalzinho com as taças na mão e muita gente vai ligar isso a amor. Então, pode sim e não. Coisa. É, você porque não o problema sabe. É que sim, são emoções em rock market, são emoções caóticas. Uma maneira mais simples de... mais interessante de você olhar... É, sim. Também, sim. Uma das melhores maneiras de você olhar isso aqui é como flerte. É atirando para todos os lados. Adolescência. Você pode virar amigo, pode virar inimigo, pode brigar, pode fazer uma parte de situação. É o crush. Sempre com... É o crush. É uma relação começando e você não sabe como ela vai terminar. É, você não sabe o que vai ser essa relação. Assim. Não, mas você não sabe... Não é nem uma relação. Pode ser várias relações. Até dois, porque tem duas pessoas ali. Você tá na balada ali com os conchavos ali. Inclusive é bizarro porque é o homem que tem saia. Os esquemas. Aí, vamos lá. Vamos continuar aqui, enquanto o Vinícius procura os três ali também. Quando você vem pra espadas... Você tem aqui a menininha sentada na cadeira ali de costas pro mar. E ela tá com espadas cruzadas. Então você coloca energia caótica, informações caóticas dentro do aspecto racional. Não funciona. Não funciona. E na verdade essa carta tem um significado muito interessante. Eu gosto muito de combinar, de analisar essa carta, de o significado direto dela. É, acho que todo mundo assistiu aqui O Último Samurai. Sim. Sabe aquela hora que ele tá aprendendo a lutar com o bastão e ele só toma porrada e o outro maluquinho chega pra ele e fala assim, você tá com muita coisa na cabeça, você precisa se livrar disso. Muito na cabeça, ele fala. É basicamente esse 2 de espadas. Tem tanta coisa na cabeça que você não tá conseguindo tomar a decisão. E é perigoso. É perigoso pra você, pros outros, pra todo mundo. Você vai olhar, tem muitos autores que vão falar que essa aqui é uma carta que você de meditação. Porque é isso, você tem tanta coisa na sua cabeça que pra você conseguir resolver as coisas, você precisa se desconectar um pouco da realidade, se afastar, meditar pra começar a tomar decisões. Até é o que ela tá tentando fazer. E o perigo é evidente no desenho, porque sim. É uma pessoa vendada com duas lâminas afiadas. O naipe de espadas, ele é cruel ao cúmulo do absurdo, cara. Tenso. Aí você vem pra pentacles, né? Pra moedas. É, e você tem energia caótica no mundo material. É, perdas e ganhos. O que a carta representa? Jogo de cintura. Oi? Jogo de cintura. Bitcoin. O que você vai fazer com a parada? Bitcoin. Então, inclusive, é legal porque nessa carta, o mar, ele tá revoltoso. Ele tá tipo montanha. Altos e baixos. Que é essa parada. Aí, quer ver é só? A carta do não tá fácil pra ninguém, então se vira no estrela. Entendeu? Mas ela não é uma carta ruim, é uma carta que você fala, meu, ó. Desculpa, mas no Brasil não está fácil pra ninguém, não é ruim, é o dia a dia. Essa carta faz 30 anos. É a carta anos, do brasileiro, né? Isso mesmo. Conheço essa carta faz 30 anos. Essa carta desde, putz, sei lá, década de 80 a gente tá nisso aqui. Aí, quer ver quando a gente passa pros três? Então a gente sai de Rockmai e vai pra Binah. Então, enquanto você tinha energia circulando, indo pra todos os lados, quando você vai pra Binah, ela se assenta. E aí, vamos seguir Binah sequência. Binah, ele é o primeiro corte, aquela castração pra... Precisa canalizar aqui, tá ligado? É o primeiro canal. Ele escolheu um formato, é um canal. Aí você tava no 2 de paus, que onde você tinha muitas possibilidades, seja pra expandir território, seja pras navegações. Quando você olha pro 3, você vê a mesma figura em cima da montanha e os barquinhos na água. Já ou foi. Seja, ele tinha milhões de ideias, milhões de projetos, ele já escolheu o que ele vai fazer. É isso aqui. E põe em ação. Não dá pra voltar pra trás. Não dá pra falar, ô, vem não, cá, barquinho. Aqui, a coisa foi pra frente. Então, aonde você tinha muitas possibilidades, agora você tem uma possibilidade só. Então, é uma carta de projetos em andamento. Inclusive, o cara tá com cara de tá com o cu na mão. Olha lá, ele tá olhando assim. Ele tá com uma cara preocupada. Ele tá ficando parado no chão. Então. Ele mandou o bagulho pra frente. Agora quem tem que tá com o cu na mão é os caras que estão nos barquinhos. Sem saber pra onde vai, cara. Ele quer que se foda. Tô aqui na montanha, mano. Aí você olha pra Copas, certo? O emocional. Então você tinha flerte. Você tinha muitas possibilidades. Certo? A carta tá do crush. Tá tirando os crushes, os contatinhos. E aí você vem pro 3 de Copas, onde tem pessoas celebrando. O que isso quer dizer? Você orginha. Tinha aqui muitas possibilidades. No 3, você encontrou o seu amor e você está celebrando. Ah, o crush disse sim. Isso. E aí não pelo menos mais ele correspondeu. Crushes. Correspondeu. Não existem mais outros. Agora você vai investir aqui. Então, emocionalmente, aqui você tinha emoções turbulentas, agora não, a coisa se assentou. O que tá me parecendo é assim, você tinha um potencial e agora você empenhou a palavra, empenhou a emoção e empenhou o projeto. Sim, o potencial tá nos ases. Então, os ases são o potencial. O 2 é o potencial pra quê? No 2 é muita coisa, entendi. N coisas. No 3 você tirou, não, é aqui que eu vou. E aí você aponta. Sim, aí vou ver, espadas. Aqui você tinha muitas informações gerando confusão na tua mente. Quando vem pro 3, você descobre que, meu, lascou mesmo, entendeu? Aquele monte de problema realmente veio e te massacrou. Ele existe. A diferença de uma carta para outra é a seguinte. O 2 de espadas é a mulher vendada com as espadas afiadas na mão, que pensando assim, isso pode dar merda. Uhum. E o terceiro já deu merda. Deu merda. O terceiro é deu merda, tipo, são 3 espadas enfiadas no coração. Deu tanta merda que arranjou uma espada que nem tava na anterior. Tipo, surgiu do o céu. O 4, 5 e 6 vai cada vez mais merda. É. Moedas, você tinha lá o jogo de cintura. O altos tinha, e baixos, o altos e baixos. Quando você vem pro 3, você acha um caminho pra navegar no caminho das moedas. Então você acha um trabalho. Essa carta normalmente é um trabalho e é um trabalho de equipe. Não é um trabalho solitário. Lá na frente você vai ter um trabalho solitário. Ó, já vamos fazer isso, vamos por esse caminho, vamos fechou. Tipo, isso aí é tipo o 3, o seu estagiário. Tipo, você ainda não tem autonomia pra fazer teu trampo, tem alguém sempre supervisionando, te olhando ali, mas você já tem um trampo, tá ligado? Mas conseguiu emprego. É uma boa bosta? É uma bosta, mas é um emprego. É o esquema o herói do teu livro, cara. Exatamente. É aqui que realmente a árvore da vida vai ser um modelo interessante pra você estudar tarô. Porque você realmente, você tem uma matriz, certo? Quando você vai para os 4, você tem Hesed, você tem Júpiter. Então, normalmente, os 4-4s, eles são ou muito bons ou não tão ruins. São situações, mesmo no naipe de espadas, ele não é tão ruim. No naipe de espadas, você fala, você se arrebentou, no 4 você se afasta de novo. O 5, 5 é Marte, é Gevurah. Chegou então, a treta. Treta. Para todos eles. Vai dar, deu merda, fudeu tudo. Os 6 sempre são cartas de sucesso. Sim. Antifert. Você resolveu aquela treta anterior e foi bom você aprender alguma coisa. Você saiu com algum resultado. Exatamente. Aonde vai ficar um pouquinho mais confuso é quando chegar no 7 e no 8, porque aí vai depender de cada um dos naipes. Porque você vai jogar ar com água e aí começa a coisa começa a ficar meio conflituosa. 9 também, né? O 9, normalmente, porque o 9 você já tá muito perto da manifestação final. Então, na verdade, o 9, ele é um microcosmo do que seria o 10, uma coisa assim. Ele tá começando a pegar a fisicalidade da parada, tá ligado? Ele é Yesod, né? Que é tipo, é a fiação da lâmpada. Ele já é um vislumbre do que final, será o 10. Mas então, não se resolveu. Você olha, as cartas, os 9 e os 10 são bem parecidos. O 9 é sempre uma versão menor do que vai ser o 10. E o 10 é sempre a manifestação. Inclusive, quando sai um 9, assim, tipo assim, ó, tá quase no fim, mas não tá no fim ainda. Então, tipo, continua. Mas você pega, por exemplo. É aquela retinha final que se o cara der mole, o cara dá aquela tropeçada sempre, na frente da parada. Exatamente. Mas você pega. Você tá escorregando com os bracinhos pra trás. É. Há espaço pra bosta. Uhum. Você pega um 9 de moedas. É bacana. É bacana. Você tem lucro. Sim. Mas sucesso é no 10. No 10 é a estabilidade. 9 você pagou as contas, tá ligado? Você só tem. Você recomenda aprender o tarô já fazendo a correlação com a árvore da vida? Ou tem alguma forma de você não precisar, tipo assim, ok, são duas coisas complexas, deixa eu começar com uma e depois ir com outra? Então, é que eu aprendi os dois ao mesmo tempo. Né? Mas eu recomendo hoje o seguinte: quando você vai aprender tarô, você vai, sei lá, você escolhe fazer um curso ou você escolhe um autor para você ler. Cada autor vai ter uma abordagem diferente. Uhum. A questão é qual vai ser a sua abordagem. A sua abordagem é, você vai ler N autores, você vai fazer N cursos e vai criar a sua abordagem. Certo. Entendeu? Eu acho mais fácil você estudar a Cabala, principalmente em relação aos arcanos menores, porque você já consegue fazer esse tipo de correlação. E você então, enriquece a tua parada simbólica, né? Você visualiza a árvore e às vezes, muitas vezes você ainda não olhando para a carta, você ainda não consegue lembrar o significado, mas imaginando a posição na árvore com o elemento, você consegue associar, fazer todas as associações. Você troca a decoreba por associação. Exatamente. Que é o estudo, você né? Chega... É. Agora, você decora a cabala que são menos números pra associar com... Exatamente. Agora, você tem autores, que eu não vou citar nomes, que falam, não, tarô é tarô, tarô não tem vínculo com nada. Cara, tudo bem, velho. Entendeu? Você tem alguns... Todo mundo tem direito de estar errado. Autores e seus acéfalos que falam isso, tudo bem. Só que arcano menor vai virar decoreba. Porque o cara vira e fala pra você, olha, tarô não tem vínculo com nada. Tarô não tem relação com nada. E todos os estudos do cara estão usando o Marsella, que não tem ilustração nenhuma dos arcanos menores. Como é que eles sabem os Marsella, os menores? Decoreba. Entendi. Entendeu? Então, assim, você pode decorar a carta? Pode. A associação vai ser mais fácil. Tem uma outra parada bem legal, que aí é bem criativa disso também. Porque cada um dos caminhos, arcanos menores, né, tal, cada um dos elementos dos arcanos menores, né, os naipes, eles têm uma historinha própria. Então, se você, por exemplo, quer fazer um trabalho criativo, a história clássica de amor, de romance, é classicona, com a briga, com a separação, com o casamento no final, conhecer, tá no naipe de copas. Todo filme de romance, livro de romance, tá no naipe de copas. Não, tem gente que prefere o mitológico por causa dessa historinha, né? Dessas historinhas dos menores. O mitológico, e aí tem uma outra parada... Mitológico... É um tarô mitológico. Tarô mitológico. Foi feito pelas minas lá da astrologia fudidona, né? Que é, fudidona não, né? Assim, que é famosa, bem, bem trabalhado. Que é mundano. Dá pra esclarecer assim. Acho que o tarô mitológico, ele tem as historinhas e ela é mais mundana e ela é mais próxima. Tem as historinhas clássicas gregas, Teseu, papapá, o Minotauro e por aí vai. Se você pegar o naipe de espada, você tem a história do que é uma crise mental, intelectual, assim, passar por uma crise. Até a resolução da crise no fim. Se você pegar o naipe de fogo, você tem uma jornada espiritual, a jornada do herói mais clássico, acho que tá no naipe de espada, de paus. Eu vejo mais isso, não sei se vocês vão concordar. Tá ali. Então você tem várias jornadas ali pra ser contada. Que são historinhas à parte. Dá pra você montar roteiros, inclusive, com isso, tá ligado? Já teve gente que montou. Associar personagens, montar roteiros, fazer coisas assim. É que quando você vai trabalhar as tiragens, as coisas vão se misturar, né? É o normal. Tô falando linhas de estudo. É uma ação emocional que afeta o físico. E fazer uma correlação pra aprender, porque são 70 e tantas cartas, tu lembrar. Até hoje. Mas aí você divide, você vai trabalhar. Primeiro, você começa pelos maiores. Aprender 50 Pokémon, aprender 70. Primeiro você trabalha com os maiores, mesmo porque quando você tá... Já aprende os maiores, você já consegue te fazer tiragem. Você não precisa usar todas, você pode usar só os maiores. Então a pessoa se concentra primeiro só nos maiores. Depois os menores, estuda primeiro os 40 numéricos, que são as séfiras. E aí depois vai pra corte. Porque a corte vai ter outras complicações. E a corte, cada um fala uma coisa. A corte é o quê? A família real. Rei, rainha, príncipe e princesa, ou cavaleiro e princesa, ou pajem e cavaleiro, né, no White. Esse é o meu único problema com o White também, essa parada, que é pajem e cavaleiro. Aí você tira a parada da princesa, que era muito legal. Eu prefiro a família real, e aí você coloca os cavaleiros como príncipes e tá tudo certo. Beleza. A questão é que a corte... Tá, qual é o significado da corte? A corte pode significar pessoas, pode significar situações. Maturidade de uma situação. Maturidade de situação. Ela pode significar tanta coisa ao mesmo tempo que é difícil você encarar ela no meio da mesa. Não dá pra você puxar uma carta da corte muitas vezes sem ter uma definição clara de qual é o problema e entender como aquilo funciona. Isso aí é o avançado. A carta da corte é mais complexa. O meu standard é de maturidade de situação. Pra mim, é o standard dele. Quando sai, a primeira leitura que eu faço é essa. Mas ela pode significar pessoas também, que é uma coisa que dificulta um pouco mais. Mas é o meu standard. Tipo, saiu uma princesa, eu imagino um brotinho de feijão, delicado e blá blá blá. Só pra eu sacar, o page aqui é o equivalente à princesa. O page é a princesa. Tá. Agora, a questão é o seguinte, ela pode significar pessoas, mas não é assim, aqui, por exemplo, eu tô com um pajem de uma princesa de espadas. É uma mulher loira. Não. Ah, é, isso aí eu acho bizarro, não, galera. Não, não é, cara. Tem uma mulher loira na tua vida ali. Porque senão eu teria que ter um tarô só de etnias e não vai rolar, não, entendeu? Tem uma descrição no papelzinho. Porra, o cara meter essa interpretação no país latino-americano vai tomar no cu, vai, né, cara? Tá lascado. Então, isso aí funcionava na Inglaterra, talvez. Qual é esse aí? Essa é a Page of Swords, Princesa de Espadas. Então, por exemplo, quando eu fiz HKT, a gente fez correlações com o MBTI. Pode significar uma pessoa? Pode, mas você vai encontrar essa pessoa pelo tipo de personalidade. Ah, é uma princesa, mas pode ser um homem. Então, tem essa situação também. Tem gente que... Você joga com carta invertida? Eu jogo carta invertida, mas a minha leitura de carta invertida é que a situação ainda não... Ela tá caminhando para aquela, mas ela não é a situação completa. Então, ela é a situação capada. É. Essa foi a leitura que eu desenvolvi ao longo da vida. Não sei se mais alguém lê assim. Eu não jogo com carta invertida. Carta invertida, no caso, é quando você joga, aí se vem uma carta invertida na sua tiragem, baixo, né? Virada pra baixo, ela, você ativa a carta armadilha dela. Mentira. É outro significado. É um significado. É o significado, só que em outro sentido. É, pra mim, negativo. A Ju diz que joga com invertida e ela entende os significados como negativos. E eu já, quando jogo invertida, eu acho que ela é o positivo incompleto. Entendi. Você entendeu? Tá pra mim, não, aí você tem que nem aquele tarô vice-versa tarô, que tem ilustração na frente e no verso, a frente é de um jeito. É você olhando a carta de frente. O personagem de frente e o verso da carta é você olhando ele de costas. Lindo. É. Eu tô cada vez adorando esse, eu tô descobrindo, começar a anotar aqui. Vice-versa tarô. Vice-versa tarô, é. Maravilhoso. Saiu, acho que não tem 2 meses que foi lançado. Vamos deixar no post as pastas do Facebook que tem as fotos, né? A gente tem umas pastas lá no grupo. Eu acho que não foi divulgado muito as fotos desse deck. É que eu sei porque eu comprei na pré-venda, né, cara? E acabou chegando. Mas tem algumas lá, não tem? Eu acho. Algumas tem. Mas a gente vai estar no post aí. Aí, o livro dele é como se fosse assim, o princípio da energia da informação e a conclusão da informação. Entendeu? Só que você tem que embaralhar, tipo, sei lá, olhando pra cima. Uhum. E embaralhar mesclando, frente com verso. Então é uma proposta diferente de interpretação. Praticidade já é zero, né? Praticidade nenhuma. Muito cara. Bonito. Você coloca numa caixa preta vedada, balança igual um maluco. Joga de cartinha da Xuxa. Você deita neles e joga pro alto. Você pode fazer isso usando carta invertida também. É, porra. Aquela brincadeira do Gugu de meter a mão assim, aí a pessoa tira. É uma tiragem de tarô dadaísta, né? Joga dentro de um saquinho, puxa. Uhum. Então, gente, vamos pros arcanos maiores? Vamos. Então vamos lá. Porque assim, eu acho que é o mais básico da pessoa aprender e tal. Ela já tem uma noção dos arcanos menores, mas aí você vai ter que... Então só recapitulando. Então, o cara tá começando agora. O nosso aconselhamento é Rider-White-Smith, arcanos maiores. Se você quer mesmo o tarô, recomendação do Vinícius é não perca tempo com isso. Acho que tem forma mais simples de você chegar em oráculo. Realmente, né? Tem. Mas acho que como as outras ferramentas aí, as outras funções que o tarô tem, aí palitinho tem colorido valor, né? Não vai resolver. Aí tem um valor. Ah, você pode invocar o palitinho vermelho. Pode. Tem uma parada também, é que a galera pensa que tarô, ele tá no set list pra ser mago, né? Você tem que pegar esse achievement, senão você não chega lá. Uhum. Não é isso, né, cara? Mas tudo bem. Temos aqui a carta do louco. O cara louco. Ó, eu vou ler aqui a ilustração, então, pro pessoal que tá... É um áudio, né? O que é o mal? O que é o mal? Vamos lá. A gente tem a carta do The Fool, o louco, né? Que ele tá aqui na beira do abismo. Ele tá com um pezinho pra frente ali, indo pra lá, pedindo um pezinho pra trás. Tá com a vassoura com as coisinhas do Chaves, indo embora. Nossa, né? Senhora, as trouxa, pessoas realmente estão conseguindo visualizar isso. Né? Gente, eu recomendo vocês olharem o link do post. Então, vai acompanhando com a gente. Ele tá com uma rosa branca da outra mão, tá bem aviadado assim, né? Andrei, então, me leva. Pô, você vai passar 2 horas descrevendo. Pois é, né? Tem um... E aí, agora descreve o mago do Crowley. Tem um... O louco do Crowley. O louco do Crowley. E agora? Então, isso aqui é... Você toma o LSD. É um cara verde com um monte de coisa voando em volta. Chama o Ulisses aí pra ele... Enfim, e tem um cachorrinho ali, tipo, ai meu Deus do céu, você é um maluco retardado, você vai cair. Aqui também tem um cachorrinho, tá mordendo a perna do cara. É. Meio que um... A carta do louco sempre tem um bichinho, um gato, um cachorro. Normalmente um cachorro, mas pode ser algum. Então, na jornada do herói, ele é. O personagem é principal. O herói. Ele é um impulso, né? Ele é um impulso inicial. Ele é aquele tipo o Aleph, assim. Né? É uma carta naturalmente em movimento, transitória, como a gente tinha citado. Que tira da inércia. Louco é o impulso inicial. É o herói propriamente dito. Então, mas eu acho legal, tipo, toda essa simbologia que a gente tava discutindo lá no grupo do Telegram. Por exemplo, o cachorro, ele significa aquela coisa de você ter a insegurança de ir, então é aquela coisa que te puxa pra trás, que né? Não é, ou alguém. Ou alguém. É, ou alguém. Que é a mãe que segura. Não, sabe? Nem sempre, velho. Pode ser. A esposa que segura, o cachorro. Então, mas marido, eu acho legal o próprio cachorro. Acho legal ser o simbolismo do animal, que é muito dessa coisa do material, né? Do tipo. É do não questionar, sabe? É uma coisa muito impulsiva. Eu não penso, mas eu proíbo, você entendeu? Eu não sei por que eu proíbo, eu não sei por que eu tenho medo. Eu só tenho essa coisa que me segura. É, realmente me lembra minha mãe. E até lembra o cachorrinho, sabe quando você tá saindo de casa, o cachorrinho olha pra você com aquela cara de porra, você vai embora. Meu, putz, você já vai. Você não conhece meu cachorro. Seu cachorro fica feliz quando vai embora ou não? Ah não, o Vinícius já contou que ele chora, né? Chora e chora de novo quando a gente volta. Então, é isso, é essa coisa de prender. E aí tem uma outra parada, que é inseguro o caminho que ele tá seguindo. Pode ver que ele tá quase caindo num precipício em alguns dos... Na verdade, ele tá pulando no precipício. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não faz ideia. Se ele vai voar, se ele vai cair, se ele então, vai... Então, não é uma carta que nem positiva nem negativa, né? Ela é problemas. São tudo, né, cara? O que é o louco? O louco é um problema. Não, você tá saindo, é um problema, não, velho. Cara. Problema você tá feliz. Caramba, velho. Então, peraí. Isso, bro. Você tá dizendo isso. Fight, vai que vai, cara. Pro cara mortal comum, chegar pra ele e falar assim, mano, vai que vai. O cara mora em Osasco. Não, vai que vai tipo, pra vida. É que às vezes pode ser um impulso de algo que, tipo, ele não tava esperando, foi algo ruim. Ah, e obriga ele a tirar. E o mundo é inseguro. E o mundo quer te fuder também, lembre-se disso. Sim. Cara, isso não é ruim, cara. Não é ruim. Não, eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo, cara, que ele tem uma coisa de perigoso. É o que te tira da zona de conforto. É pra mim. Não, desculpa, exato. Ju, para. Gente, vai ter fight aqui. É negativo para um caralho. Eu não quero sair de lugar nenhum. Eu quero ficar. Eu quero estabilidade. Então, é desse ponto de vista que eu tô olhando, você entendeu? Eu não tô dizendo que é o meu ponto de vista, pelo amor de Deus. Eu sou o cara que acordei um dia de manhã, acordei em Brasília com rachixe e putas. Não, sim, não, mas você pode ver por outro aspecto. E no dia anterior eu tava em casa. Pode ser um cara rico, que ele vai precisar de humildade na vida dele, e ele vai perder tudo, é ser louco. Sim. Ah, se a jornada dele for essa. Eu quero ficar rico pra sempre, gente. A Ju apareceu, quer falar, Ju? Não, é que eu sempre... Vai no microfone. Eu vejo o seguinte... Cara, microfone, ele porra. Sabe que ele tem que fazer alguma coisa, uhum. Precisa ser feito. Esse ângulo que ele tá olhando aqui é: eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E não importa todos. Se eu vou me fuder depois disso. Ele é tá assim com... que eu interpreto. Você acha? É que ele caguei. Essa é a visão dele. Pra mim, ele é tipo tá assim, muito ó. Tipo, sou fabulosa, estou não, indo. Pra mim é tipo assim, vamos lá, não quero ver o que vai acontecer, vamos. É só isso, tipo, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Mas ela... É algo que precisa ser feito. Tem que ser feito. Ele não sabe o que vai dar. Então vai. Sim, vai, sim. Não, detalhe. Tem uma coisa assim, tipo, não há escolha. Já, o passo já tá sendo dado, você entendeu? Isso tem mesmo. Só que o que eu digo é que ela tira de zona de conforto. Isso não, é isso que é interessante, que talvez a pessoa não esteja pegando. Às vezes ela erroneamente vai ligar isso ao começo da jornada. Quando não é. Porque não. Como vai ligar o mundo... Isso é a jornada inteira. É o mundo, o louco e o mago, né? Eles são a transição, né? Então, tipo assim, o mundo ele seria o lugar comum. Exatamente. O mundo é o lugar comum. E ela também lembra o seguinte, acabou o mundo. Que pode ser que no 22. Acabou o mundo, acabei a jornada. Teu cu. Você tem uma mais outra jornada ainda e vai continuar a jornada. E tem muitas outras jornadas. Embaralha e começa de novo. É, embaralha e começa de novo. É o Frodo, né? Sim. É o Frodo saindo de novo. Ele volta e quando ele vê, aquele mundo comum dele não é mais o mesmo. Porque ele não é mais o mesmo. Uhum. Então ele sai em outra jornada. Exato. É o Neo, né? É o Neo voando, né? Sim, sim. Então por aí vai, né? No começo o Neo cai. Primeira jornada dele ele cai. Inclusive, literalmente, ele cai, né? Sim. Da parada toda lá, dos prédios e tal. E depois é ele voando, que é a outra situação do louco. Uhum. Sim. O Cus vai ficar puto, porque ele falou: mano, se um dia você falar de Matrix e ocultismo, eu queria muito participar. Vem pro Brasil, né, cara? A gente só grava presencialmente. Beleza. Quando eu tiro o louco, então, é isso, né? O que eu posso interpretar dele na manhã da tirada? Obviamente, eu vou depender das outras tiradas. Mas o que ele vai ser mais ou menos, assim? Louco é movimento de início. Tem uma situação acontecendo. E depende da tirada que você tá fazendo. É. Então, é isso que é o problema. Precisa da interpretação com o resto dos... Você precisa da tirada. O louco normalmente representa o novo. Tá. Vamos lá, então. Vamos pro próximo, o mago. Eu gosto do mago. O mago... O mago é implacável. E, vamos falar dos dois logo de vez. O mago e a sacerdotisa, eles são o louco. Que concluiu a jornada. O louco, inicialmente, ele não sabe nada. Ele é o louco. Ele simplesmente se jogou. O mago e a sacerdotisa, eles já foram o louco. Eles já se jogaram e eles já cumpriram a jornada até o fim. Viraram eles NPC. Retornam ao mundo comum como alguém que... São como pessoas que são senhores de si. Mas o mago é senhor dois? De si porque é um arquétipo masculino e feminino, mas... Mas eles, tão, mas eles são coisa. A mesma coisa. É o mago e a sacerdotisa, tá ligado? A sacerdotisa, é o casal. A maga feminina, é. Entendeu? E o mago, a sacerdotisa não, tá, mas masculina. Aí é... Tudo bem, mas um cara que ele não entende que ele tá começando, não é gênero aqui que a gente tá falando. Não. A gente tá falando de uma força masculina não, de... Não, eu tô falando de... Não, praticidade e intuição. Isso, ó, eu vou falar que tá caracterizado por gênero, porque essa porra foi feita no século XIX. Sim, e tal, sim. Né? Por isso pode ser qualquer coisa aí, não tem problema. Sim. Desde que uma seja a prática metodológica da parada e a outra seja o sentimental, o intuição da parada. Ué. Então, por isso fala, a bruxa, aquela coisa que a Ju fica meio puta, mas é uma coisa clássica, né? De que a bruxa ela é a intuição só, não tem estudo. Ah, eu que vou. Pega o mato, joga pro alto e vê o que é. Tá ligado a essa questão da sacerdotisa. E que o mago é o cara estudioso. O mago é estudioso, o cara que pega o livro e blá, blá, blá, blá. Exatamente. Esse, tá representando essas duas imagens. Sim, aí. Então, como eu falei, são arquétipos. São arquétipos. E não... Vamos, porra, não vou problematizar o tarô, caralho. Porra, o tarô, né, caralho? Os dois são senhores de séculos. Si. É. Séculos. Então fala que a bruxa não estuda. Esse bruxo tá pra caralho. Gente, a plateia tá ficando... Pô, mas é difícil a saber... aqui tá ficando... É difícil saber o que a graminha significa, aliás, Ju. Aliás, detalhe. Bruxo estuda pra caralho e tem muito mago aí que tá só sentado ouvindo a gente, seus filhos da puta. Ih, olha a indireta, hein? Cara. Escutou? Não, sacanagem. Então aqui, basicamente, eu tenho. Os dois são senhores de si. Um pelo conhecimento prático, ou estudo, e uma Intuição. Eu posso falar que o mago e a sacerdotisa, eles são o sagrado anjo guardião? Oi? Não. Não. Não posso fazer essa interpretação? Não, pode não. Retiro o que você disse. Precisamos de um programa sobre o Sagrado Anjo Guardião. Olha só, deixa o Sagrado Anjo Guardião, você não tá conversando com você do futuro? Mas esses não são... Não, eles não são um mago. Eles já foram o louco. Eles já outras pessoas. Já estiveram na mesma situação tá, do louco. Tá, tudo bem. Transicionou, eles tá. Eles são a inspiração do louco, por exemplo, assim. Ah, o cara é um, sei lá, um publicitário aí, ele se inspira em sei lá quem. Hoje em dia eu nem sei quem que tá no topo do negócio aí. Eu posso estar furando fila, mas eu já ouvi um papo de que tem quatro magos no tarô. Ah, é aquilo lá do... Que é o mago, o hierofante, o eremita e não. Sei lá o quê. Sim, o hierofante. Na verdade... Foi um recorte. Que esses seriam micro pedacinhos da história da mesma coisa, de um mago. É. Se você pegar o tarô do Crowley, por exemplo, todo ele é feito para o mago. Então, tipo assim, você sempre... O tarô do Crowley, o tarô de Thoth, ele parte do princípio de que você é um mago. Ponto final. Você é um mago. Não é a tia Cotinha que tá lendo o tarô pra saber se o marido tá traindo. Ou você é um mago e é pra desenvolvimento pessoal. Esse é o princípio que parte o tarô de Thoth. Esse aqui já é um pouquinho mais abrangente nesse formato. Então, no Tarot de Thoth, por exemplo, todo o caminho é o caminho do mago. Toda aquela porra é um mago. São microfragmentos do rolê do mago. Sim. Perfeito. Tá, dentro de uma jornada herói, onde é que eu encaixaria o mago e a sacerdotisa? O mago e a sacerdotisa, eles são a inspiração do herói. Eles são os pais espirituais. Eu posso falar que é aquele momento em que o herói, ele sonha com aquelas histórias de cavalaria. Sim. E que ele quer se tornar eles o cavaleiro. Eles são aquilo que ele quer ser. Aí eu coloco de novo na minha religião. Vou colocar na minha religião. É o momento em que o Luke pensa, eu preciso ir pra rebelião. As histórias da rebelião e tal. Faz sentido. Ou, e ainda tem uma coisa, você pode falar que uma história da rebelião e o outro é a mitologia da força, né? Essa outra parada. Olivia. É que naquela época ele nem sabia o que era força. Amanhã, de manhã, você para, você deixa de fazer o que você ia fazer. Você cata o telefone, liga pra Disney e propõe de fazer o tarô do Star Wars. Ah, já deve ter. Eu acho que já tem. Ah, caralho. Eu não sei se... Tarô tem de tudo. O Vinícius quer dar sugestão de Star Wars, fazer dinheiro, e já fizeram dinheiro com tudo, filho. Deve ter papel higiênico com o cara da TV. Tem camisinha de sabre de luz, cara. Inclusive, tem, ele usou... É legal. Tem que ele usou na lua de mel. É legal pra caralho. Eu não precisava saber disso, gente, mas aqui. Too much information. Mande, sabe aqueles nudes? Mandem com a camisinha. Não, brincadeira. Mas não era licenciado da Lucasfilms. Não, né? Não é. Não. Too much information ainda. Vai. Então, aí. Então, eles representam essa parte. Essa inspiração. Né? Faz casalzinho no começo, né? Faz casalzinho. Ah, são os pais espirituais e os pais carnais. Uhum. Né? Sim. Você então, tem a imperatriz. 3 e 4. Que é literalmente a mãe e o pai do herói. Sim. Certo? Tanto que a Imperatriz no White, ela tem o vestido tem um leve movimento em cima da barriga porque ela tá grávida. Na verdade, ela está gestando o herói. E o Imperador, ele tem aquela questão da... É o autoridade, a castração, força, né? É. Aquela bem freudiano mesmo. Sabe o pai? Ah, é isso. Por isso ele tá num trono de pedra, você entendeu? Sou inexorável. Essa parada, assim. E... Em termos de significado, a Imperatriz... crescimento, né? Gestação. Vai ter filho? Vai ter filho. Isso significa menina! Tu tirou a parada? Cuidado, Tu tirou Fique a parada? Sai, Imperatriz. Vai fazer um beta, né? Fique esperta. E o Imperador é mais uma questão de convicções, sim, vontade. Né? É legal, porque... Eu vou usar muito o Jornal do Herói, porque é o que eu saco mais ou menos, né? Acho que todo mundo saca. É então, tipo assim, é o pai do Luke e a mãe... Os adotivos, né? Os pais adotivos. Que, tipo assim, é aquela coisa que segura, e né? Até você vê que o pai, a mãe, gesta o herói, então ela fala, você tem que contar do tio do pai dele, você tem que contar do pai dele. Fala pro tio. Pro tio. Do tio? Tio... Owen. Tio Owen. Tio Owen, você tem que falar do pai dele. Ele fala, não, ele não está pronto, não vamos falar desse cara da casa. E o cara é o castração. Eu posso falar que um segura pela coisa, tipo, pela responsabilidade, e a mãe segura pela emoção, do tipo, eu não quero que deixar com meus filhos. A mãe não necessariamente segura, isso é que é uma coisa que tem que entender. Nenhum dos dois segura. Eles acham que você nunca está preparado. O Imperador, então, o imperador eu sinto... Para a mãe você é sempre o bebê, mas você não está segurando. Ela espera que você faça grandes coisas. Eu acho que essa carta do pai, ela é mais assim, você tem responsabilidades aqui. Você entendeu? Entendi. Tem uma coisa assim. Então, mas não é a forma de segurar? Sim. Tem que limpar o vaporizador de... De caracato, de águas, né? A fazenda de água dele lá. É, os chios do Harry Potter, vamos colocar assim. Sim. A gente pode colocar? Eles são mais castradores um tanto. Eles são bem mais... Então, é que eu tô com essa ideia de castrador, tipo... Então, eles são mais... Mas não são... Eu só entendi que não é castrador pelo sentido de... Eu não quero que você vá. É no sentido de... Eu acho que você não está pronto. É. Sim. Tá. E aí tem uma outra coisa que dá pra falar do tio do Harry Potter e tal também se colocar, porque o pai acaba sendo uma parte... O gordinho lá, que sempre... Caralho, esqueci o nome do outro personagem hoje. O tio Porcão lá. Ele fala uma parada. Tio Walter. Tio Walter fala uma parada. E a tia Petúnia. Ah, lembrei da outra. E a tia Petúnia ainda tem aquela coisa de conta, Walter. A tua mãe, ela é bruxa, pronto, final, já sabe agora. Tipo, revelou, né? Mas não queria. Então tem essa energia aí também. Informação, não energia. Exato. Next? O Neo, onde é que eu colocaria isso aí no Matrix? Quem seria? Não tem. Nem todos os personagens aparecem em todas as histórias. Tá bom. Talvez a empresa onde o Neo trabalha. Pode ser. Imperador, talvez. Talvez você pode falar que a empresa que o Neo trabalha é um e o outro é outro emprego, que é aquele emprego de hacker, né? Que facilita ele, tá gestando ele pra ser escolhido. Mas que ainda tá evitando que ele chegue. Que, exatamente, boa, Vinícius. Porque ele sabe que é perigoso e tal, aquele mundo de hackers. Então a mãe seria a vida de hacker e o outro a empresa cubículo. Sua vida de merda. Sim. Tá vendo? Martelando a gente chega em qualquer lugar. Mas é isso. O Jornal do Herói é isso, gente. É martelando mesmo. Martela. Beijo, Pablo. Encaixa. Vamos lá. Então a gente tem aqui... Aí o... vem o Hierofante. Hierofante. Aí você tem que... É agora sozinho. Agora começa a separar. O Hierofante é o mentor. É o Obi-Wan, é o Morpheus. É o mais fácil, vai, né? Vai te dar uma visão que vai chegar e falar assim... Pô, mestre aí, dos magos. Mestre... Então, cara... Essa parada toda aqui, não é bem assim, não é por aí. Esse cara ensina pelo... Não é pela dor que ele ensina, por ensinar mesmo. Ele é professoral, né? Sentar e explicar. Porque tem um outro depois que vai ensinar na base do soco na tua cara. E ele ensina professoralmente. Dom Juan do Castanheda, né? Dom Juan do Castanheda, o Severo Snape, tá ligado? Ele vai aparecer depois. Isso aí é o Dumbledore pode ser. Acho que é mais pra Hagrid no Harry Potter, né? Não, o Hagrid tá mais pra alívio cômico a essa altura. Não, mas eu acho que o Hagrid é o que situa ele no mundo bruxo, assim. É o cara, poxa, mas você é um bruxo. Mas ele não é um mentor. Ele foi mandado pelo mentor. É o cara que vai te ensinar mesmo. Tá. Entendeu? Você fala, a carta tem uma correlação direta com ensinar e aprender. Inclusive, tem umas versões que ganha barba o Hierofante por causa disso, por essa coisa de vamos botar a barba, porque a barba é o mentor. É porque eu acho barba. Que. O arquétipo do mentor normalmente é o velho sábio. Então, né? É que o problema é que se confunde muito com o ermitão, vamos né? Vamos chegar lá. Eremita. Vira o sexto. Eremitão. Próximo. É que isso é bem fácil, né? O Hierofante é bem fácil mesmo, né? Tipo, essa coisa do... Então, ela tem outras características nela, mas esse é o que a gente básico, tá olhando, é o que a gente tá observando. Com a lente que a gente tá vendo é isso. Aí você vem pros... Que a gente já falou um pouco, né? As primeiras dúvidas, né? As primeiras decisões. É, aqui são as escolhas mesmo. É literalmente o Obi-Wan falando pro Luke, pô, eu vou pegar uma nave e vou pra casa do caralho. Você não tá afim de ir comigo? É o Morpheus colocando a pílula vermelha. Vamos para azul. Mos Eisley. Os amantes. É. E não é uma escolha fácil, isso que é interessante, né? Que pro Luke foi, né? Meu time tinha muito. Por isso que normalmente não, não. Tem a recusa. Essa é a questão, é a recusa. Ele volta chamada, pra ver lá e aí o tio tá. Por isso que eu costumo dizer que aqui. Se o Luke chegasse em casa e a casa não tivesse pegado fogo, ele ficava. Ficava. Por isso que eu costumo dizer que aqui, na verdade, não existe escolha nenhuma. A escolha você já fez. Ela tem ilusão. Você pode estar enrolando. Você pode estar enrolando e tal, mas você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você precisa fazer. É, essa posição do Grolla é muito válida, ele é muito dura. Tem muita gente que discorda dela, inclusive até no grupo, quando a gente falou, teve gente que falou, não, mas será que é isso mesmo? Gente, acho que até teve um Nerdologia que falou disso, que não existe livre-arbítrio, tá ligado? Você quer acreditar no livre-arbítrio porque é confortável, saca? Mas é... Não, você sabe o que você tem que fazer, entendeu? Você pode evitar o cacete A4, o Luke vai, volta, a fazenda queimou, o cacete A4. É, que, tipo assim, eu vejo... Tirando o Neo, né? O Neo não hesita. Não, ele hesita. Ele acorda. Não, a hora que ele tá com a pílula. Ele pula, ele hesita de pular. A pílula na mão. O momento da escolha do Neo é quando ele passa um tempo. Mas teve uma decisão antes. Mas aí ele não tava acreditando lá muito bem, não. O problema é que ele falou que no momento que ele pensa assim, cara, eu acho que eu fiz merda, é a primeira vez que ele acorda no mundo real, que ele passa a mão num negócio na testa e falou, aí já era. Fudeu, então, gente, eu só consigo pensar em Matrix em termos de gangrena gasosa. Muito de Matrix, é isso? É muito fantástico. Ele acorda na piscina de meleca, cheio de furo nas costas. Ele tem a primeira ligação, sim, cara, que é a hora que ele tá falando com a Trinity ou com o Morpheus no telefone. E aí ela fala, pula que eu te salvo, tô aqui embaixo. Aí sim, ele não pula. Ele não pula. E aí ele é pego pelos agentes Smith, que dá merda. Não, mas ele já passou ele pelo momento. Ali é recusa. Mas ele tinha que escolher isso em algum momento, né? Depois então, ele... pois é. A recusa, tipo, só acontece a merda. É porque se ele não escolhesse, em algum momento não ia ter filme. O seguinte, se eu não me engano, fez a escolha, né? Então, é que a recusa do chamado, ele é uma meta-etapa. Porque ela é a que menos... tem, no geral. Alguns filmes tem, outros filmes não tem. É o momento também que o Bilbo se recusa a assinar o contrato. Pode chega ser. Aquele monte de louco cantando na tua casa, eu ia recusar. Eu mandava todo mundo tomar no cu. Porra, facilmente. Total. Segundo o Vinícius... Segundo o Vinícius, a gente foi ver Mother... É. E moda nada mais é do que um filme inteiro só daquela parte dos anões invadindo a casa do Bilbo. Excelente, nossa, eu vou ver Mother com outros olhos agora. Agora a gente tem a carruagem. Então, o carro é o seguinte, beleza, ele fez a escolha, certo? Vai. Agora você vai. É o movimento de ir, né? Aqui é o caminho sem volta. Aqui não tem mais... Desculpa, não é o movimento sem ir porque parece que é o impulso do louco. Não. Mas não esse é o caminho, né? Que ele vai seguir. O carro é o caminho ou é o veículo? Não, é o caminho. É o caminho. Não é a Millennium Falcon? Não. Tá. É a viagem. É a jornada. É a travessia do primeiro MA. Se vai ter a Millennium Falcon, se vai ter um veículo que leva ele... Ele pode ir a pé, ele pode ir num veículo. Aqui é a hora que ele já tá sendo treinado, o Luke tá sendo treinado pra ser Jedi. Começou o treino de Jedi, cara. Não, ele entrou na Millennium Falcon até ele chegar na Estrela da Morte. É esse momento. É isso aí, exatamente. É o momento que ele já tá treinando. Tá lá com a bolinha andando o zap nele. Conta aqui o seguinte. Esquece, filhão, você não vai voltar. Foi isso que você quis? Chegou aqui não. É isso que você quer? Então tá, vai. Então te fode agora, não tem volta. E até que a gente vê. E aí, chutou pra dentro e com a porta. O contrário disso, que é o Cypher, né? Quando ele fala: Não, olha, adoro essa mentira, né? Quero sentir esse gosto de frango de novo, blá blá blá blá. Um bifão, cara. Era um bifão? Ah, tá. Bifão. Sangrando. Sangrando, que delícia. O Cypher queria fazer essa volta, mas. O Eragon, eu vou dar só essa única. Nossa, que lixo. Essa única referência, porque o Eragon, na verdade, ele é um mashup, né? Ele, inclusive, deveria ser processado, esse moleque. Ele é uma cópia do moleque, Star Wars. Moleque, deve estar com 30 anos hoje. Então, mas quando ele começou, ele era um moleque. Já dá processado. Mas tem isso também, né? Tipo, quando ele sai com o mestrezinho, ele começa a aprender, pra usar magia, você tem que falar os nomes élficos. Aí começa fazer e tal. Isso, eu nunca perdi meu tempo lendo. Eu li, e sim, mas eu entendi. Mas você perde tempo com essas coisas, né? É toda no Neo, é toda aquela... viagem psicodélica dele acordando ali no útero. Sim. E sendo pego e pá, precisa de meleca agora temos a força. Então, ele pegou o caminho, é o caminho treta, não, né? Tem volta. Não, não é treta, cara. Que agora ele começou a olhar e falou, cara, eu acho que esse rolê tá meio... Acho que esse rolê é meio do Kleber. Só que você não vai sair, aqui, velho. Aqui ele tá resistindo ao Kleber. Aqui. Não, ele não tá resistindo. Alguém, o mentor veio pra ele e falou assim, então, aguenta. Abaixa as calças. Que agora voltar você não vai. É a iniciação naquela sociedade esotérica que nós não queremos falar o nome. Rapidamente... Do círculo de piroca? Do círculo de piroca, O famoso rodinha de punheta. Quando tu vê, tá todo mundo na roda, com um pau na mão, pelado. Aí você fala, acho que eu fiz merda. Mas tu não pode voltar, né, cara? Inclusive, se você não estiver no meio do círculo, tá tudo certo. Pois é. Então, mas não, você pode pegar no fogo cruzado também. Só uma sugestão, se você estiver por algum motivo seguindo por outro tarô, muda, tá, gente? Então, provavelmente, força não ia estar aqui e tal, tem umas mudancinhas. Seria justiça. Mas seria, tipo, as agruras do tipo, porra, não vai ser um caminho fácil, né? Agora a gente tem o ermitão. Então, aí o ermitão é uma carta meio reflexiva, né? Porque você deu aquela primeira olhada e falou assim, cara, eu acho que não é bem isso. Aí alguém virou pra você e falou, então, aguenta. Não é só alegria. O ermitão é você pensando. Voltando pra dentro... No... É aquele momento que sobe a música. Ele começa a olhar pro espaço. Né? Tipo, o cara pensando na coisa. Olhando pros dois sóis. É, literalmente você. Cara, será que eu fiz merda em ter vindo pra cá? É aquele monólogo interno. A força é a merda acontecendo. E o ermita fala: caralho, preciso pensar nisso porque. Será que. Onde é que foi que me meti? Tem uma coisa bacana. A força bacana seria também? O momento que o Obi-Wan morre? É porque ali o Luke percebe o tamanho da pica, né? Tipo, eu acho que não, caralho. Eu acho que não, eu vou dizer qual etapa, eu acho que essa etapa é mais pra frente. Mas tipo, pode ser aquele momento em que ele tá treinando com aquele óculos que tira a visão dele e ele falha, ele começa a falhar, porque ele não consegue sentir e a força. E o Han tira uma da cara dele, exato, fala que ele é moleque, exato. Que tá tirando a roupa que ele essa na caveira. Macumba do espaço não funciona. Exatamente. Você sabe que essa carta, esse momento, na verdade, é meio perigoso, porque às vezes a galera encaixa aí e não sai mais, né? Esse é o momento do guardião de portal, inclusive. O cara começou o rolê, parou aí, voltou pra dentro e falou assim, tá, é foda, hein? Comecei esse rolê aí, é foda, hein? É porque normalmente o eremita... Eu tô vendo o Kleber nessa carta. O eremita é você decidir. Você, são coisas que você precisa decidir por si mesmo. Ninguém vai te ajudar, ninguém faz nada por você. Perfeito. Entendeu? Então aqui... Você já começou a ver que alguma coisa tá errada. Não era aquela lindeza que você tava vendo no começo. Chegou aqui, você tá lá reflexivo, pensando, porra, será que eu fiz merda? Você tem que entender o teu papel na parada toda. É complicado. É uma carta complicada. Tô me identificando. Isso é perigoso. Aí, você tá achando que é complicado? Não, agora você vai saber a pica que você se meteu. Aí chega o Silvio Santos. O Silvio Santos não era o... Roda o peão! Não era o Galvão Bueno, peão, cara? Não, roletrando. Ah, meu Deus. Roda da Fortuna. Achei que era o peão da casa própria. Porque aí vem a mudança de ciclo, Porque até então, beleza, ele só tá vislumbrando as coisas. Ah, vamos lá. Ó, tem um rolê ali? Não, vamos no rolê. Pega o carro, vai pro rolê. Vai lá o Kleber. A hora que ele chegar lá, cara, isso tá parecendo um rolê do Kleber. Aí o brother baixa assim, aguenta aí, irmão. Aí ele para na porta do rolê e fala, caralho, será que eu fiz merda? Então agora você vai ver a merda. Merda que você se enfiou. É aquele momento que eles falam assim, olha, tá vendo? Aqui é a Estrela da Morte, vai matar todo mundo, vocês então, têm quando que eles são capturados pela Estrela da Morte, vê, caralho, onde que a gente tá, né? Tem, olha, não vamos coisa ruim assim, porque... Vai ser um puto aprendizado, você vai sair super foda quando você sobreviver a essa merda. Não, tudo isso é que a gente. Que a Roda da Fortuna é que a gente é tá utilizando filmes básicos. Que todo mundo viu, né? Que todo mundo viu. A Roda da Fortuna ela saiu pra você, ela é uma coisa boa. Você vai fazer um tarô do Kleber, né, cara? Fazer um tarô boa. Porra, cara! Já existe. Não, esse não existe, não. Eu ilustro feliz e sorridente. Então, a Roda da Fortuna. Não, bipa isso daí que é pra ninguém roubar nossa ideia, por favor. Você sabe por quê? Por que a Roda da Fortuna normalmente é associada com positividade? Porque normalmente quando o cara vai tirar a carta, ele tá na merda. Então não tem mais pra onde ir. É uma mudança de ciclo. Então se você tá na merda... Você já tá no fundo. Você já só tem... Vai subir. Acho que anota esse nessa conversa. Porque normalmente, quando o cara tá a ponto de tirar tarô, porque ele já tá na merda. Porque senão ele não quer tirar tarô. Quando o cara vai pagar, que nem eu, fiquei sabendo que tem tarô, cobra 600 pau pra tirar carta. Já sabe demais caro já, né? 800... Quando o cara tá disposto a pagar 800 pra tirar a carta, é porque ele tá realmente na merda. Então, aí você vai... O cara vai... A Roda da Fortuna, pô... Quando o pessoal cara tá disposto... que manda uma mensagem pra gente querendo saber como faz o Paquito, né? Quando o cara tá disposto aí na Universal, na mesa dos ex-bruxos... bruxos? que estão lendo tarô pra galera pra dar um caminho, é porque tá feia a coisa. Então, depois que... aí equilibra, aí, né? Aí você equilibra. Então, a justiça é o seguinte. Então, depois da Roda da Fortuna, a gente vai ter a justiça, tá? Quando você está estudando, eu tinha muito problema em relação à justiça e à temperança. Porque as duas são cartas de ajuste. Só que hoje eu encaro as duas com uma distinção bem clara. A justiça, ela se refere à situação se externo, equilibrando. É externo. É. Quer dizer, aconteceu. Olha, você passou, você fez a sua escolha, você, enfim, caminhou e lá, tem todo esse conflito interno, vem a roda da fortuna e fala, ó, a situação tende a se equilibrar. Não quer dizer então, que ela vai melhorar, tava, né? Não, tava tudo vindo bacana. Por mais que o cara esteja confuso, mas a coisa tava indo ok. Ele não se lascou ainda. Ainda. A roda da fortuna virou, agora a situação vai se ajustar. Então, o que ele não tinha se lascado, agora ele vai. Então, a justiça é um equilíbrio da situação ao teu redor. As situações estão se equilibrando, estão se nivelando. Que vai ser diferente do que vai acontecer daqui a pouco com a temperança. Sim. Entendi. E isso é, então, quando o pessoal da Aliança descobre que eles têm os planos da Estrela da Morte. Pode ser. Porque tá ou se equilibrando. Vitória... O pessoal conseguiu a primeira vitória, que foi, resgataram os planos, só que aí viram que eles têm... É difícil ainda, a jornada ainda, não tá no fim. Eu acho que não. Eu acho que isso vai vir da morte. Porque o... Você acha que é da morte ou do Obi-Wan? Não, tá falando da carta. Não, da carta da morte. Porque existe a aproximação da caverna oculta e existe... Deixa eu pegar aqui. Caralho, então, mas aí lembrando que ainda é uma situação externa que se regulou, né? Você pode entender porque é um dos patronos da uma associação sígnica que tem com isso, né? Que é com o signo de Libra, que ele é os outros, essa coisa externa. Não foi você que botou ordem na tua casa e começou a arrumar. Foi, sei lá... A situação botou ordem na casa. Isso, você entendeu? Não quer dizer nem ordem. A situação está se equilibrando. Inclusive, se tudo vinha muito ordenado, vai desordenar. Inclusive de maneira seca. Sim. Isso é uma coisa que não é sentimental, não é. É o cara cortando a luz da tua casa porque tu pagou 10 meses atrasado. É uma parada seca ainda. É, literalmente ar. E, então. Calma, Kit. Ah. Podemos pro próximo? Podemos. Aí você vem pro pendurado. O pendurado é literalmente. O enforcado, pendurado. É literalmente você olhando e falando, fudeu. É literalmente você olhando e falando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É a hora que você entendeu a situação mesmo. Você viu, tava tudo bacana, de repente você... peraí, tá parecendo que vai dar merda na Roda da Fortuna. Aí equilibrou a situação, você vislumbrou e falou, puta que pariu, vai dar merda. Agora eu tenho certeza que vai dar merda. Você vira pro Kleber e fala, que rolê esse que você arranjou. É depois desse, é quando o Kleber falou, nem eu sei, bicho. Você fez assim, ó. Você travou e falou, puta que pariu. Fudeu, eu não sei o que fazer. Ok, então o ermitão é um momento que você pergunta, pô, que rolê é esse, Kleber? E o pendurado é o Kleber respondendo. Pós a resposta do Kleber. Fala, Ju. Uma das pernas dele tá solta. Sim. Só tá amarrado por uma perna. Eu sempre me perguntei isso. Eu sempre olho pra cara dele. Sai? Com a outra presa lá em cima? Então, mas olha como ele tá com a carinha super, tipo, de boa. Tá fazendo até uma posezinha aqui. Essa carinha de boa pra mim é só ilustrativo. Essa carinha de boa pra mim é... Você não vai sair daqui, é a Pamela com dificuldade pra fazer caras diferentes. Né? A carinha de boa é desespero. Foi o policial falando, faz um 4. Aí travou, o cara não saiu. Já era, pendurou. Não, mas o enforcado, o pendurado, também é uma situação de provação, né? Você está se sujeitando a alguma coisa pra chegar numa... A provação vai vir ainda. Tá vendo? A aprovação vai vir ainda. Eu acho que essa... aí é o momento... Não, você fez a sua compreensão. Não tá errado, não. Tinha... alguns dos livros que eu tinha de tarô falava muito sobre essa questão da posição dele em 4, mas eu não vou lembrar de cabeça, não. Eu me lembro... Uma das coisas que eu estudei em semiótica era isso. Porque ele estava... Ele era um enforcado, mas ele estava sendo enforcado pelo pé, com um pé... pé solto e com uma cara de boas. O Alan Moore tem uma resposta muito boa pra isso. Que a hora que a Prometeia olha pra tem um mundo, né? A carta do mundo, né? O universo e a cobra embaixo, assim. Aí a Prometeia olha e fala assim, Por que que você tá embaixo, cobra? Você representa a soberania da magia por sobre o intelecto, não sei o quê, começa a falar uma par de coisa. Aí a cobra olha e fala assim, não, eu gosto da vista daqui. É a mesma coisa, cara. Isso aí. Por que que você tá aí? Porque assim. Você pergunta pra ele por que. A questão também é o seguinte, beleza, ele pode estar de boa. Ele olhou e falou, fodeu, o que que eu tenho? Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Então, beleza, fica de boa, velho. Porque... É, se eu não sei o que que eu vou fazer, qualquer coisa tá bom. Eu não sei o que eu... Então, qualquer coisa não, né? Mas você relaxa. Mas, enfim, eu não gosto dessa carta, cara. Essa carta pra mim é problema. Esse é o momento em que o Luke desce no lixo lá no compactador. No compactador de lixo. É, você não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer lá. Exato. E aí, na sequência, ele morre. É a transformação. É uma idade de trevas. As duas juntas são aprovação. As duas juntas. Não, aprovação vem lá na frente, cara. Tá. Na verdade, toda essa etapa... É uma aprovação. Até lá, é uma aprovação. Porque aqui é o seguinte, beleza, ele não sabe o que fazer. E aí ele vai olhar pra... Ele, na sequência, ele não sabe o que fazer, ele vai olhar e vai deu merda. Sim. Só que quando deu merda... No Prometeu é a idade das trevas, aquela carta. Quando deu merda, ele já não é mais o mesmo. Aqui ele morreu. Sim. Aqui, aquele louco que começou a jornada lá, acabou aqui. É o momento quando chega o primeiro boleto. É o primeiro boleto. Exatamente. Aí tu olha assim com aquela cara de merda. A vida adulta chegou. Vamos fazer o tarô da vida adulta, então. É. Puta, vai ser o animal. Esse é o tarô momento do rolê do Kleber que o Baphomet aparece lá. Né? Sim, aí o Baphomet tira a cara do Baphomet e é o Temer mesmo, tá ligado? Ele tira assim, caralho. Fodeu. Então aqui... Não, mas voltando pro filme, isso daí é aquele momento que o Neil morre, né? O Neil realmente morre? O Neil, eu acho que seria a torre. Aqui, aí é o momento onde ele é reconhecido como escolhido, talvez. Às vezes a torre e a morte estão bem próximos. Então, pois é. Eu me confundo muito com a torre, Na verdade, eu acho que a torre deveria ser antes da morte. Porque eu acho que a torre é aquela aprovação final que tipo... Olha o André querendo subverter os milênios dessa tradição egípcia. Se o maluco carequinha fazer, eu posso fazer também, aqui, caralho. Aqui no tarô você vai ter uma... Eu vou me adiantar um pouco aqui, mas é uma questão situacional. Aqui é um vislumbre. Ele viu a desgraceira toda e ele morreu. Ele já não é mais o mesmo cara. Certo. Ele nem conheceu o inimigo ainda. Ele nem sabe quem é o vilão. Ô, Grola, só pontuando. Não é uma morte literal, necessariamente. Não é uma morte literal. É uma morte simbólica. Morreu o velho cara. É uma transformação. Ele tem que falar. Aquela pessoa deixou de existir e nasce um novo homem. Exatamente. Ele não é mais aquele imbecil do rolê, tá ligado? Podia ser uma borboleta saindo do casulo. Uhum. Esse cara não cai mais na palavra do Kleber. Se o Kleber aparecer de novo e falar assim... Se o Kleber chegar e falar, vamos no rolê, vamos no rolê, ele vai falar, irmão. E é aí que a situação... Porque aqui ele já tem uma visão mais real das situações que estão ocorrendo com ele. E é aqui que entra a temperança, que eu falei que ela gerava muita confusão para mim com a justiça. Porque agora não é mais o ambiente que precisa se moderar, é você. Porque você tá vendo que a situação tá ficando tensa. O que você vai ficar mais tenso ainda? Preciso não, agora, ser Jedi, né? Preciso me controlar. Aí entra aquela carta do tarô do Calciferum, né? Qual que era aí? Da temperança é ele tomando café na varanda. Foi parar pra se fuder. Cara, isso é muito louco. Boa. Aquela carta é muito boa. Ela é maravilhosa. E o cara fala assim, não, agora sou eu que tenho que organizar a casa, né? Ele bota o café, não, manda o café pra dentro e vira o cara. Exatamente. Porque quando a gente fez as correlações do Caos Ferum, o tarô ele é bem póstumo, um livro já pronto, fechado, já com uma semana pra ir pra gráfica. A gente sentou e falou, e aí, vamos procurar. A gente começou a procurar as situações que se encaixavam nas cartas. Perfeito. Inclusive, a gente devia estar usando elas agora. Porque o que acontece aqui? Então, você vai ter que se moderar porque você não sabe exatamente o que vem na frente. Então, você precisa se controlar agora. Controlar teu emocional, teu racional, que tá tudo em turbulência, que você acabou de se lascar, você acabou de ver que tudo que você tava achando que ia ser uma beleza até agora, e você teve alguns vislumbres de cara, não é bem assim. Agora, você percebeu, na morte, você percebeu que realmente não é assim. Então agora se controla, negão, porque tem... na sequência você aparece o inimigo. E aí tem uma parada que é muito louca também da temperança, que é você também entender que você precisa ter plasticidade ao mesmo tempo em que você tem que ter convicção. Isso é um grau de maturidade fodido, que é a vida adulta, falando assim, não, eu tenho que ter convicção da parada. É a vida adulta, famoso... é aquele momento que você pensa assim, caralho, a adolescência acabou. Só que eu tenho que me adaptar a tudo o que vai acontecer agora, porque eu não sou o rei do mundo, tá ligado? É tipo, o boleto vão chegar mais chuva de pica e você pega a menor e senta, né, cara? Sim, exatamente. Não pode reclamar, porque se reclamar vai vir a maior, fodeu. Exatamente. Agora... É o Darth Vader. Você conhece o inimigo. E aí vem a questão de que... The Devil, de que né? Na jornada do herói, você... As coisas nem respeitam essa ordem. E aí tem que porque lembrar... aqui, por exemplo, nesse momento, o Luke já conhecia o Vader. Já, ele mas já aí eu posso entender um outro momento aí. Aí é o momento em que o Luke não só conhece o Vader, é quando ele tá dentro da árvore louca lá, E ele vê o Vader, mata o Vader lá na visão dele, dentro da caverna, e tira a máscara e é ele. Então, tipo assim, eu reconheci o meu inimigo e eu reconheci que o meu inimigo não é só uma pessoa. Meu inimigo é o lado negro e tá dentro de mim também. Sim. Você entendeu? Então é um... Porra, que bonito. Olha, eu já tinha filosofado o mundo em Star Wars, mas eu não tinha pensado nisso. Porque é exatamente isso que é o The Devil. O The Devil também é você, de certa forma. Então, mas também no primeiro filme... Por e mais... a putaria! E a putaria pra caralho! Por mais que o Luke já tivesse conhecido o Darth Vader, eu acho que é quando ele mata o Obi-Wan... Que ele conhece o Darth Vader. É, eu que acho... sai daquela coisa das histórias. Aí, é o Luke beijando a irmã também. É putaria, putaria. E tem outra, né? Eu ouvi dizer, não sei se tá certo, que o diabo também é uma possibilidade de poder. Isso tem poder muito a ver material, com o lado negro, poder né? Material, é. Poder material, é. Você pode optar por abraçar o lado negro nesse momento. Sim. Você não precisa continuar. Exatamente. Jornada do Herói Bonito. É um ponto crítico. Agora eu tô te falando, então. Fica avisado. Porque o que. Aí tá, você pode ceder. Aqui é o momento onde você é tentado. Você pode ceder. É a real escolha, né? É a real escolha que você tem. É um outro momento de escolha. E o que acontece? Se seguir tudo ok, ele não vai. Venha para o lado negro. Exatamente. Ele não vai ceder. Então ele vai para o confronto. Só que o primeiro confronto ele não tem preparo para isso. Então ele perde. Então a torre. É o torre. É aquele momento que o Neo morre, né? Então. Porque ele enfrenta o Smith e toma um xirambaço. Ele já acha que ele é o escolhido, ele já não é mais o mesmo cara lá de trás, só que ele não aguenta a treta. Não, você imagina a situação que tá vindo agora. O cara saiu, ele se enfiou na jornada, ele se enfiou porque ele acha que ele tem preparo pra isso, embora o pai dele falou, não vai, que vai dar merda. Não, ele acha que ele tem preparo, ele passou, ele viu as situações, ele... Cara, olhou toda a parada, o ciclo mudou, ele começou a pirar, ele morreu internamente e ele encontrou o inimigo que era quem ele tava buscando. E ele foi confrontar o cara e tomou um pau. A torre é a torre. Só pra deixar eu explicar, pessoal, a casa caiu. É, a casa caiu. E ela é muito legal porque, tipo assim, ela virada pra cima e a casa caiu, você se fudeu. Ela virada pra baixo, naquela coisa. Ela, a casa caiu, você se fudeu muito, caiu em cima de você, matou tua mãe, matou teu pai. Como é que é em francês? La maison est tombée. Não, só pra deixar claro, assim, que o inimigo é o The Devil, né? É o diabo. E a torre é você enfrentando ele e se fudendo. Exatamente. É que, tipo assim, por mais que o contexto negativo das cartas anteriores que a gente falou, poxa, aprovação, a morte, novas perspectivas, é aqui que, porra, tu tava achando que tu tava legalzão isso, e tomou pau. Porque ela tem essa coisa da Torre de Babel, tá ligado? Vamos nos aproximar de Deus porque nós somos fodas. Aí Deus olha e fala... Esse daí é o momento que o Neo leva, tipo, tenta dar de cara com os agentes e leva os tecos. Isso se fode. É por isso que eu acho que a morte deveria estar depois. Todo rolê de tipo assim, cheguei, sou foda, vou entrar nesse prédio aí, vou meter bala copiando a cena do Ghost in the Shell, pra tudo quanto é lado, vou chegar lá em cima, vou bater na cara da gente e vou salvar um Orfeus. Nada. E comer a Trinity. Porque eu sou fodão. Aí o que a gostosa acontece? Que anda pela parede. Despirou a cabelo telhado. O cara olha isso e fala, meu Deus. Gangrena gasosa. Gangrena gasosa. Aí o que que acontece quando você se lasca? O que que sobra quando você se lasca? O que sobra é só esperança. A estrela é a luz no fim do túnel. O cara chegou no fundo do poço, tá na merda, ele olha e falou, meu, o que que eu... Fudeu, eu achei que eu ia chegar e arregaçar. Ele se lascou. E o que falta? O que falta? E aí eu... Vai. Ficou a esperança. O cara não sabe exatamente o que vai acontecer daqui pra frente. Mas... Entrega pra Deus, o famoso entrega pra Deus. Exatamente. Mas é a primeira vez que ele tá vendo ele mesmo. É a primeira vez que ele parou. É, lógico, você tá na merda. Ele parou, olhando e falou assim, o reflexo ali na ele aguinha. Parou, olhou e falou, caralho. Que é isso porra que eu fiz? É, falou, é isso que eu sou. Tá ligado? E aí começa a Star Way to Heaven, cara. É. Inclusive, o começo da subida. Inclusive, tem um trecho da Star Way to Heaven que é Let's a bird in the sun. Tem uma bird in the tree. Então, mas isso que é legal, porque geralmente nos filmes e nas histórias existe aquele momento que dá merda. É quando o casal se separa. É quando o herói toma pau. Entra uma música triste. Exatamente. É aquele momento do filme que, tipo assim, mega ação, clímax, e o cara perde, e entra aquela musiquinha e tal. Aí, de repente, a música começa a subir. Não. O cara começa... Literalmente, o treinamento do Rock. É quando do Rock. O Rock toma um pau do Cumberland aqui, no terceiro filme. E é literalmente ele olhando e falando, meu, e agora? Muito melhor que Star Wars. E agora vai começar, vai subir No México a minha religião. É, Eye of the Tiger, rapaz. Começou a subir. E aí ele vai... Mas concordo que é uma melhor analogia. E aí onde que vem? Aqui vem a aprovação. Inclusive, a Lua. É o mesmo cenário, né? Aqui vem a aprovação. Exatamente, aqui vem a aprovação. Por quê? Aqui ele descobriu toda a merda. Ó, eu não aguento a pancada. Chegou aqui, o que sobrou a esperança? Entregou então, pra aqui, Deus. Entregou pra Deus. Então aqui, por isso que eles se relacionam a lua com a iniciação. Aqui na lua. A lua com a iniciação. Porque aqui você vai ter que provar pra si mesmo que é isso mesmo que você quer. Esse é um momento triste. Esse é triste? É triste. É meio pesado. É pesado, porque é o momento que você para pesado, assim. Pesado, é, porque é um momento de realidade. É outro ponto destacado. É outro ponto destacado. Tem o ponto destacado do Guardião de Portal lá atrás no coisa, tem o ponto destacado aqui, que é o cara que olha pra situação e fala, não vou conseguir. Tipo, ele não teve a sacada do Mas é literalmente, ficou. Mas o treinamento do Rocky, cara. Tá tocando Gonna Fly Now, ele vai subir lá na frente do museu lá, hein? Porque tem uma associação dessa carta com a própria depressão, assim, tá ligado? Com a própria parte de você travou ali, você falou, caralho! Eu tô bem preparado, às vezes eu tô pronto até pra treta. Só que você tá no medo, você tá com o coração. Claro, você o pau no tá do não, carta atrás? Trouxa aqui não tem o medo, inclusive. Se você não tem o medo, você tem um problema difícil pra lidar. Sim, acho que é interessante colocar o trauma então, né? Tipo, faz sentido dentro da leitura, né? Essa coisa da depressão, do, porra. Né? É a música triste, música peso. Triste de fundo. Eu não diria que é a música triste, aqui é onde você tem que se levantar. Você tá. Aí é o discurso do Rock pro filho, tá ligado? Do quarto filme lá. Mas tem que falar por quê? Porque o que vem na sequência é outro confronto. Nossa. Você vai ter o segundo confronto. Só que no primeiro confronto. Esse cara é um sofredor. No primeiro confronto que foi a torre, você não tinha. Você achava que você estava preparado e não tava. Se você superou a lua, se você superou a aprovação, vem o segundo confronto com o inimigo. Que é o sol. Só que no sol você vence. No sol você arregaça o inimigo. A carta feliz, né? Tem até um moleque pelado em cima do cavalo. Parece uma porno chanchada. Deixa o MBL ver isso, né? Não fala isso que teu ouvinte fica bolado. Eu tô falando justamente pra deixar isso. O movimento bunda lelê ver isso aí, fica difícil. Fala, não é isso aí que você tá falando, é um outro. Então, na verdade, a associação direta numa tiragem é ver o sol como uma carta de... Espera ali, me superar ali. Eu tô ocupado sofrendo. Ela tá na torre. Cara, eu não posso sentar de frente pra ti. Tá bom. E sai na tua atualidade. Enquanto. Uma carta de sucesso, então, mas é sucesso perante um confronto. Certo? Você teve dois confrontos. Um na torre e agora você tem um confronto sol. E aí você. Aqui você é vitorioso. E é um novo nascimento, porque o teu projeto desabrocha de vez, né? Sim. Porque aí é o teu projeto desabrocha de vez. É o Neo enxergando a Matrix, né? Cara? É o Neo enxergando a Matrix, é isso mesmo. Então, é porque, na verdade, como jornada. Como jornada, acabou aqui. Sim. Aqui você conseguiu. Use a força, Luke. O que vem tira agora pra frente... É o mundo equilibrando a sua presença, né? Não é nem o mundo equilibrando. Estrela da Morte explodindo. A Estrela da Morte explodindo. Você tem o quê? O julgamento, que é você olhando pra trás... O resultado das suas ações. E revendo tudo aquilo que aconteceu. Eu acho muito interessante essa carta, por exemplo, quando você olha o Forrest Gump. Porque, na verdade, o Forrest Gump inteiro ele começa é a carta do julgamento. Ele começa aí, e termina aí. E ele, a história inteira é ele olhando pra trás e vendo as coisas que ele viveu. O rolê. Então, é um filme sobre da carta do julgamento. E, inclusive, é você dar sentido pro teu rolê. Porque enquanto você tá nele, você não percebe o que tá acontecendo. Distanciamento. É um momento que tem bandia tocando e gente comemorando. E você Guerra nas Estrelas. É isso. E é o momento em que o Bilbo tá sentado escrevendo o Daryl in the Back Again. Tá olhando pra trás. É. E quando você fecha no mundo, é o retorno ao lugar comum. É o momento em que você vendeu pra Disney e você tá cheio de dinheiro. Ou, por exemplo, no Forrest Gump, aqui, enquanto o filme inteiro passou no julgamento, aqui ele tá com o prêmio, né? Ele tá sentado com o filho dele no lugar comum, que é onde ele começou. Que é o Bilbo voltando com o ouro pra casa. Exatamente. Só que no caso do Forrest Gump, a gente falou, aqui o louco já é o mago. No caso do. E ele tá preparado pra uma nova jornada. Mas no caso do Forrest Gump é bem interessante porque ele. Agora é o mago, mas o louco é o filho. Quem vai começar a jornada é o filho. Boa. Por isso que eu gosto muito dessas duas últimas cartas de relacionar com o Forrest Gump. Faz ter mais sentido também o lance do louco não ter número, né? Sim. Porque ele precisa transitar. Ele vai passar pelo começo. Sim, bacana, bacana. Eu acho que dá um bom direcionamento, né? E agora, o cara tá louco agora, quer começar, comprou outra corrida rate. Porra. É, Que livros você recomenda? É, vamos lá. Que... Eu não... Livro... Cara, todos. O que você achar... Assim, eu gosto muito de um autor chamado Raju Banzaf, pra quem tá começando. Ele tinha alguns livros traduzidos pela editora Pensamento, que agora tá tudo esgotado e você só acha em sebo. Mas pra quem tá começando é interessante. Tem o Robert Wang. Mas aí é nível 2, né? Também esgotado. Nível 2 ou nível 3, Robert Wang. Também esgotado. Né? Mas a questão do tarô é que nem eu falei aquela hora. Você pode pegar N autores, você vai ter que ler mais de um, você vai ter que fazer... curso com mais de uma pessoa, ou mais de uma pessoa te ensinar, até você ter as suas conexões, até você ter os seus significados para as cartas. Sim, então, assim, sim. O Wang, principalmente aquele livro do tarô que era um azulzinho, ele era bem simples. É. Só que ele tá esgotado. E nem tem PDF também, né? Não, tem, acho, não tem PDF, ele tá esgotado. O tarô cabalístico, você acha? Eles estão enfiando a faca nesse livro. 200 pau, 100 tá 200, pau. Exatamente, 200, o último que eu vi tava 160 pau. Isso é louco. Livro. Não sei, e é um livro fininho, cara. Entendeu? Aí, Penumbra. Por quê? Vê onde é que tá os direitos dessa porra. E... deve estar na Pensamento. Vocês estão ouvindo, não estão vendo minhas sobrancelhas. Então, dança das sobrancelhas do senhor Penumbra. E aí, assim, é lógico, se você for na Amazon gringa, você vai achar em inglês, você vai achar uma porrada. Você vai achar os livros do Wang, do Cat, o Tosh Tarot do Cat eu gosto bastante. Tem algum autor nacional? Então... Vamos pular essa pergunta. A próxima que eu vou te fazer é: tem algum livro que você não recomenda de jeito nenhum? Tipo, não leia esse autor, não escuta a merda que esse cara tá falando. Então. Gente, conversa paralela aí, rapaz. Desculpa. Então. Olha lá, hein? Faz treta, então, até tem, cara, mas puta, que é autor nacional, né, cara? Aí vai ficar não, meio tenso, então deixa. Ficar meio tenso. Mas tem livros que é ruim. Não é que tá errado. Às vezes a visão do cara. Eu não concordo com o posicionamento do cara, entendeu? É, assim, se você não concorda com 80% do que o cara tá falando, é melhor não ler. Eu não concordo com o posicionamento do cara. O cara faz decoreba. Uhum. Entendeu? Então, você não recomenda livros que é basicamente o cara decorar. Não. Porque se você fizer decoreba, o cara não tá descobrindo o mundo interno dele. Não tá descobrindo o mundo interno dele, não tá traduzindo isso. Porque aquilo que eu falei, chega uma hora que o Grolla tá dando um sentido geral. Esse sentido geral não necessariamente é o sentido que ele dá quando ele faz a leitura. Uhum. Ele deu o sentido a partir do ponto de vista da jornada do herói. A Ju tem uma visão diferente sobre algumas cartas porque é a experiência dela com as cartas. E eu tenho uma visão diferente com algumas cartas porque é a experiência minha com as cartas. E o ouvinte que tá ouvindo vai ter uma experiência diferente em algum momento. Inclusive, trago até uma outra coisa polêmica pra mesa só pra falar. Tem cartas que às vezes eu tenho dificuldade com o sentido dela e eu penso que é porque eu não passei aquele momento maduramente, assim. Não é uma coisa que eu venci. Faz sentido. Entendeu? Porque é uma coisa que você associa assim com a sua própria vida. É uma das questões que eu levanto. Porque tem carta que eu sei o que ela significa. Eu sei. Que ela significa no intelectualmente, sentido intelectualmente. Só que tem outras que, tipo, eu viro a carta e eu posso te dar a sensação do caralho da carta. E tem carta que não sai. Por quê? Porque eu ainda não vivi ela completamente. Eu penso que isso é um dos sentidos. Mas aí também é eu trazendo aquela aplicação do tarô pra mim. Eu tô usando ele como uma ferramenta de exploração da minha vida. Que eu acho que é essa a utilidade da parada. Ou você pode ganhar dinheiro com ele também. Tem uma galera que ganha. Legal. Total. Bacana. Dinheiro sem memo. Novamente, tem os artigos do Keller, o Sobre Tarô, que ele dá todas as conexões e tal. E tem uma coisa que a gente não falou, acho que eu vou puxar aqui, vou fazer um pedido, uma pauta do Magicando, que é essa coisa dos elementos, né? Que a gente, pros arcanos maiores, a gente citou, pô, isso aqui é fogo, criativo e tal. A gente não falou sobre isso ainda. Acho que a gente pode fazer uma pauta sobre elementos, isso. Né? São duas paradas que a gente precisa conversar, né? É, pois é. Isso aí vai ajudar a gente. Eu tenho só mais uma parada também. É também um convite pro Grolla, né? Se tiver disponível, se tiver saco, paciência e tempo pra gente fazer isso. Um sexo. Pra gente dar uma reformada. Não, sexo eu não quero. Obrigado. Estou de boa. O Grolla me dá medo. Ele é muito grande, assim. E aí, qual que é a parada? Você pegar os materiais que você tem sobre o tarô, que a gente tava colocando lá no grupo, e ver se dá pra gente dar uma mesclada com o material do sobre tarô. E às vezes a gente tem um outro material pra colocar no Mundo Freak aí. Estender. Em algum momento, assim, sabe? Um material pra colocar no site do Magicando, quando talvez. Os caras que estão devendo os áudios mandarem todos os áudios esses pra filhas finalizar da puta. A parada, vai facilitar bastante. E meus áudios tão loucos, porque eu tô olhando do ponto de vista, assim, tribal, né? Da espiritualidade tribal, xamânico e um pouquinho da magia do caos ali. Então tá louco. Que eu acho muito parecido uma parada com a outra. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Ficou um episódio imenso. Espero que essa seja a sua porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Vinícius Ferreira. Cara, quero dizer uma coisa. Quero agradecer o Grolla, porque eu nunca tinha levado tarô tão a sério. Levo agora. Vou sair daqui, não vou levar também, mas foi legal. Não, mas eu tô até pensando em dar uma segunda chance pra ele. Olha aí, rapaz. Obrigado, Lívia, também. Valeu, Grola. Obrigada por esclarecer várias coisas que eu não sabia. Agora eu sei menos do que eu sabia antes. Inclusive o nome verdadeiro daquele movimento. E muito obrigado, Mascada. É isso aí, é nóis. E muito obrigado também, Grola. Você quer fazer algum jabá? Cara, tá saindo aí o financiamento coletivo da HKT3 pela Diamond. Tá rolando. O Tote tá disponível por enquanto só pra Android. É o The One Tarot. The One Tarot. É só procurar na lojinha Google Play. The One Tarot. E em breve mais novidades, é mais um projetinho de tarô que foda. Eu espero em breve deixar realidade disponível. Aumentada. Isso é muito caro. Pra quem for aprender, é o canal. E tem, cara, esse mini curso que eu tô fazendo pelo Telegram, que o Keller. Eu comecei sozinho. Depois entrou o Keller e o Ulisses, cada um com seus pontos de vista. Eu boto em texto no canal do Telegram. Keller e o Ulisses mandam em áudio. Uma musiquinha do Iron Maiden junto pra acompanhar. Eu sempre tem um Paranauê, uma musiquinha. Mandam em áudio quando mandam, né? É? Quando mandam. Tá bom, quando caralho, mandam áudio. Quando vocês ouvirem essa porra, não, todos os áudios. O Ulisses lá já mandou todos, hein? Vou falar. O Ulisses mandou todos. Tá todos os áudios brutos lá, porque o curso está tratando. Cara, tá faltando o do Keller pra gente poder publicar. Mas tá lá, tá. Perfeito, perfeito. No final, vou deixar nos contatos ali o link pro Telegram pra você entrar. E aí vocês se viram pra apresentar. Então é isso, galera. Muito obrigado. E um ósculo do bode para todos vocês. Tchau! Não, é as escolhas. O chamado pra aventura, certo? Uhum. Ele vai dar a pílula. Esse lugar é o lugar. Põe no extra. Atenção, você está no extra! Ah! Eu tô tentando imaginar o que fez pra gerar esse terror. Deve ter dado uma unhada. Ah, deu uma unhada. Ela se pendurou na cabeça. Ela veio se pendurando na coxa daquela vez, pendurada. Foi isso mesmo. Viu? Entendi.